ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez começando mais um Inominata 66. Eu sou o Corveiro e esse era para ser um podcast bem pequeno, mas tem homens formigas demais para falar aqui. Aqui é o Paulo Arthur e se, uma coisa que eu aprendi com o Hank P é que se um soro maluco esquisito que eu acabei de inventar funcionou numa cadeira, eu já posso passar para testes humanos. Isso me lembra o Chapolin, cara. Olá, eu sou o Felga e vamos ver aqui três grandes pequenos heróis. 1, 2, 3, pin. 5, 6, 7, pin. 9, 10, 11, olá, ouvintes. 13, 14, 15, aqui é Marcos Dark. Que é isso? Ninguém nunca brincou de 1, 2, 3, pin? Não, nunca brinquei disso. Foi brinquei, hein, Marcos? Hã? Eu espero que alguém tenha entendido a sua referência, mas que eu tava chutando. Se você não, entendeu, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Errou. Droga, errei, cara. Ouvinte, não tente isso em casa sem acompanhamento médico. É perigoso. O Marco tava lendo numa notinha dele aí, numa filazinha dele. Bom, pessoal, como a gente tinha prometido no último podcast que tava falando sobre o filme do Homem-Formiga. Quem tinha curiosidade de conhecer mais sobre os quadrinhos, tá aqui o programa que eu tinha falado. A gente vai falar não só sobre um, não só sobre dois, mas sim sobre os três Homens-Formigas, vamos até agora, né, que apareceram no universo Marvel. Então, como de praxe, a gente vai dar aquela pausa para nossos e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails do Inominata 66. Eu, o Coveiro, e... Que insólito, eu tô aqui hoje sozinho, com um grilo aí. Que o pessoal não viu o filme, que vergonha. Como falou a Cami no podcast passado, shame on you pra todo mundo que tá participando desse podcast e ainda não foi ver o Homem-Formiga. Então, vou aproveitar este monólogo para falar sobre o Falcão, não, brincadeira, não vou falar sobre o Falcão de Aço, não. Vou aproveitar para a gente estar lendo aqui alguns comentários do pessoal que viu o filme e o que é que achou. Então, teve algumas pessoas que mandaram e-mails, outros ficaram comentando pelo Facebook. Eu vou ler algumas coisas aqui. Para começar, o e-mail do Francisco Salles, que mandou o seguinte: o filme foi bem legal e bem leve. Só quero fazer uma observação. Quando a indústria explode e ela encolhe, é algo semelhante que acontece com um prédio na série da Agente Carter, que era uma das criações de Stark. No filme, o Homem-Formiga vai pegar algo no QG dos Vingadores, que antigamente era da Stark. Será que é a mesma arma que foi utilizada na série? PS, só vi o filme uma vez, então perdão se isso explica no filme e passou batido por mim. PS2, Kami, pare de reclamar que tá aí só para ler e-mail. Francisco, seguinte, o objeto que ele vai pegar nas indústrias Stark é justamente aquele aparelhinho que ele usa lá na central de computadores para desativar a maioria dos alarmes. É uma invenção que o Hank Pym criou e não tem nada a ver com aquelas bombas que foram acopladas às formigas e que explodiam o prédio em todo das indústrias Cross, né? Porém, muita gente, não só você, achou muito parecido aquele tipo de explosão. Pode ser que seja isso, não foi nenhuma explosão, né? Foi uma implosão para dentro, ela meio que puxou para um vácuo. Talvez a série da gente Carter explore isso mais para frente, já que, querendo ou não, a Carter faz uma participação naquele flashback do Homem-Formiga, né? Vamos ver como é que fica. Já o seu recadinho pra Kami, eu vou deixar pra ela responder em outro momento, tá? Mas viu, Kami? Ouve aí, para de reclamar. Bom, a gente teve outros comentários. Clinton Almeida, por exemplo, ele mandou o seguinte: vale a pena assistir um filme como esse, que a Marvel não produzia há anos. Tem um toque de ação, humor e drama. Basicamente, eu acho que é o que todo filme da Marvel tem, né? Fabiano Correia: muito bom filme, me fez esquecer o desastre que foi Avengers 2. Que é isso, Fabiano, mais uma vez, pessoal fazendo essa comparação exagerada. Luiz Felipe Ribeiro, Calabres. Já vi nos cinemas, adorei. Tomara que lancem o 2. Não é só você não, Luiz. Eu também, acho que muita gente quer isso. E pra fechar a leitura de e-mails desse podcast, eu vou aproveitar um comentário que teve quando a gente lançou o podcast passado sobre o filme, que é de uma pessoa, ela assina sempre como um Tron 22. Mas achei engraçado porque ela é uma pessoa que sempre estava meio relutante, resistente com a ideia do Scott Lang ser o protagonista do filme. E vamos ver o que ela achou agora que ela finalmente assistiu no cinema. Desde que anunciaram que o Lang seria o principal e o Michael Douglas como o Pin, eu estava esperando uma merda. Não curto o Lang nos quadrinhos. O Pin é meu personagem favorito e eu gosto muito da Janet. Bem, queimei a língua, gostei pra caralho do filme. O Pin ficou excepcional, o Lang do cinema é bom. E a Hope não só funciona no filme, como parece muito com a Jan na personalidade. O Douglas não só fez um ótimo Pin, como acho que se no futuro quiserem usá-lo como gigante, ele consegue se impor no papel. Foi uma ótima adaptação aquilo lá. É o Pin com a genialidade, o gênio, os surtos, as seguranças. Eu ouvi o Pin das HQs. Ele não é só um coadjuvante, ele divide o protagonismo do filme com o Scott. A Hope é tudo que eu esperava de uma Janet no MCU. Ela é forte, decidida e uma líder. E o Scott é bom, ele funciona no filme e a história dele se encaixa com a proposta. Resumindo, o filme é muito bom, a ação é excelente, a comédia funciona, os poderes são mostrados de uma forma interessante e atrativa, e eu achei que o jeito de transitar entre as escalas, criando diferentes dimensões do filme, de uma maneira natural e inovadora. Acho que temos grandes chances de ter a Janet no futuro, provavelmente jovem, e é algo que eu gostaria muito de ver sendo explorado. Ainda preciso rever mais para confirmar, mas ouso dizer que esse é meu filme da Marvel favorito. Daí o comentário do Tron 22, do Trons. Eu sei que você ouve nosso podcast. Aproveitei pra ler aqui a sua opinião, porque eu achei bacana a pessoa que assiste o filme e, assim, é surpreendida porque o material foi muito bem trabalhado, apesar de essa e outra modificação. Nesse podcast você vai ver, assim, as diferentes versões do Homem-Formiga que a gente acabou discutindo aqui. Claro, se você tem a sua preferida, acho que o pai só do podcast acaba preferindo o outro. Mas uma coisa que eu concordo com você é o seguinte: ele conseguiu adaptar muito bem as várias diferentes facetas dos personagens. E mesmo você não sendo muito fã do Scott Lang, eu achei que nesse filme foi o filme que melhor trabalhou a origem do personagem. Mudou um pouco do Pin? Mudou, mas Scott Lang estava muito fiel. Bom, então podemos encerrar aqui nossa leitura de e-mails. Quem quiser mandar e-mails para o nosso programa, mandará para... Obrigado, Grilinho. Mas acho que o pessoal não entendeu. Inominata@marvelmeumeio.com, ou você clica lá no link no menu, preenche o formulário e manda sua opinião pra gente. A gente vai voltar a estar lendo e-mails normais com as dúvidas da galera, sugestões, críticas da galera, como a gente sempre faz. E agora eu vou voltar lá pra galera, que eu tô me sentindo muito sozinho, pra continuar nossa discussão. Dr. Henry Pym recording. Homens-Formigas pra falar, né? E a gente pode começar por uma ordem cronológica, né? São três Homens-Formigas, são três caras que vestiram o mesmo uniforme, ou variações dele, mas completamente diferente de personalidade. Vou começar até passando pro Paulo, que ele começou a sua fase de efeito falando sobre uma das primeiras falas, né, curiosas do Hank Pym, assim que tava desenvolvendo seu soro, pra falar um pouco sobre como surgiu essa história de um homem que poderia diminuir até o tamanho de uma formiga. E por que isso o tornou um super-herói? Paulo, explica direitinho sua frase aí. O que diabos foi que o Hank Pym aprontou? Pra começo de conversa, é bom lembrar que a primeira história do Hank Pym, ela não é uma história de super-heróis. Ela é uma história de suspense, mas aquele suspense pra criança dos anos 60. Até a capa, é uma capa mais assim, de um terror fantástico, um cara sendo capturado por formigas. Que a ideia é que ele era um cientista que ele não queria fazer coisas entre aspas práticas, ele queria fazer o que a imaginação dele mandasse. Então ele criou dois soros. O primeiro soro era para encolher objetos e o segundo soro era para fazê-los crescer de volta. O curioso é que, embora ele não quisesse fazer coisas práticas, tem uma página inteira mostrando efeitos práticos para esse soro. Então a primeira coisa que ele fez foi: vamos testar esse soro numa cadeira. Ótimo, encolheu. Vou colocar o outro agora. Ótimo, subiu. Vou passar para testes humanos. Aí pega e coloca na própria, no próprio braço. Isso acaba totalmente com o método científico, mas tudo bem. Mesmo porque se desse errado, né, não ia ter mais ninguém pra testar, né? É. O Paulo falou aí da Tales to Astonish número 27, que é a revista onde surgiu pela primeira vez o Hank Pym, mas não ainda o Homem-Formiga, apesar de estar recheado de formigas ali, né? Foi... É, o nome da revista chamava... O Homem no Formigueiro, né? The Man in the Anthill. E basicamente... É o roteiro que você encontra naquele filme Querido Encolher as Crianças. Eu tinha feito um paralelo no podcast do filme do Formiga, dizendo que existe essa história de que o Stan Lee estava tentando vender o roteiro do filme. E aí meio que dispensaram toda a parte do super-herói, roubaram o roteiro do velhinho e fizeram o filme com o Rick Moranis, com toda a parte que envolve formiga, envolve atravessar o jardim, todos aqueles perigos gigantes, contra besouro, enfim, todos aqueles bichos que ele acabaram topando naquele filme, né, do, acho que foi de 1989, uma coisa assim. É basicamente, o que tem naquele filme é essa história da edição 27 aí do Tales to Astonish, que nada mais é do que uma aventura, tipo, que nem aquele programa antigo, né, do Além da Imaginação, que tinha uma coisa super fora do comum, ou que até era do dia a dia, mas você nunca olhou para aquela ótica, e aquilo virava nada mais nada menos que uma aventura de mistério. Aliás, essa era a tônica dessa revista mesmo, né, da Tales to Astonish, né? Era meio que, apesar de ter histórias com... tinha, assim, personagens, né, tinha um viés meio realista, realismo fantástico, né? É, até então, o foco era tudo monstro, né? Todos os monstros que o Jack Kirby queria ou quis inventar, estavam aí nessa revista. Ela só foi virar uma revista de super-heróis mesmo com o Hank Pym. E aí foi muito mais na frente, na edição 35, quando ele resolveu usar um uniforme, né? E aí ampliar os poderes dele, vamos dizer assim. Aí já mostrava que ele tinha pirado mesmo, porque ele teve uma experiência dramática com formigas, e a primeira coisa que ele fez foi: agora quero dominar as formigas. E na verdade ela é tão inconstante, né, que no final da edição 27 ele fala: esse soro é muito perigoso, eu não vou deixar cair mãos erradas. Aí joga pelo ralo afora, sem se preocupar que podia estar diminuindo as coisas lá pelo ralo, né? Aumentando. É porque a ciência é maluca da Marvel, cara. Ele colocou os dois ao mesmo tempo, aí um anulou o outro. Pode ser algo desse tipo. Não, e aí, logo depois da edição 35, ele resolve voltar ali. Sabe uma coisa? Mudei de ideia. Eu vou refazer os soros e vou guardar por segurança. Aí ele guarda num cofre, e aí, como o Paulo falou, ele fica também tentado a criar algum meio de comunicação pra falar com as formigas. Porque teve uma formiga, na verdade, que ajudou ele, vai, na edição 27. Então ele ficou meio que apaixonado, assim, ficou meio... Aquilo ficou no coração dele. Então ele tava tentando inventar o capacete lá, que a princípio soltaria cargas elétricas, seriam equivalentes à comunicação da formiga. E em um momento de grande necessidade, quando o laboratório dele e todos os ajudantes dele foram meio que sequestrados por, sei lá, foram por uma máfia russa ou alguma coisa desse tipo, né? Não sei quem era o bandido da época. Espiões soviéticos. É, soviéticos, então. E aí, no caso, aí ele se viu obrigado a usar de novo o soro e vestir pela primeira vez o tal uniforme do Homem-Formiga, né? Acho que já nessa edição ele dizia que o uniforme era de moléculas estáveis, né, Paulo? É, isso vai ser muito importante mais na frente. Eu sei o que você quer dizer. Mas, assim, pelo menos tem uma explicação pra ter demorado tanto entre essa história do formigueiro, que ele caiu no formigueiro, e essa história dele, da primeira aventura do Homem-Formiga em si. Porque nesse meio tempo, entre a 27 e a 35, ele foi fazer doutorado em entomologia pra estudar sobre formigas. Porque era o cara que trabalhava com o soro de crescer e colher, de repente sabia tudo sobre formigas. Ah, vai, também não precisa muito pra isso, né? Umas 5 edições da Marvel já tá bom, velho. Além disso, o cara era tecnicamente um gênio, né? Um dos grandes gênios, né, da Casa das Ideias, né? Então... Na verdade, ele era tipo um cientista bastante reconhecido na época, né? Apesar de, como disse na primeira edição, só queria inventar coisas que não eram, digamos assim, de uso prático, mas pra ele era importante. Quando precisou, tinha um cara que queria, acho que foi do Exército Americano, que ele desenvolvesse um tipo um antídoto antirradioativo, né? Tipo, que eliminasse as pessoas de se machucarem com a radiação, coisa desse tipo. E foi isso que os espiões russos queriam roubar dele na época, né? Cara, mas eu tenho que dizer uma coisa. Pelo menos ele foi o único cientista da Marvel que admitiu que não é polivalente. Porque tem uma edição lá em que um cara, eu acho que é o pai da Janet, chega pra ele pedindo alguma coisa e ele: cara, desculpa, essa não é minha área de trabalho. assume, né? É só pra acrescentar aí a questão do clima de suspense, de aventura e suspense da primeira história e até a mudança pra segunda. Na verdade, não é nenhuma exclusividade dele. A Marvel, no começo mesmo, se a gente parar pra pensar, a maioria dos personagens que hoje é do universo Marvel, todos têm esse escape. Todos eles são histórias de ficção ou fantasia, assim, no clima de além da imaginação. Isso a gente pode citar até mesmo Homem de Ferro. Se você pegar a primeira história dele, é uma história que você não vai imaginar que vai ter uma segunda. É, tipo assim, é um cara que fez uma armadura pra escapar ali do Vietnã e foi embora pela mata. Acabou a história, não tem mais nada de história, mas continuou. O próprio Thor mesmo é uma história de fantasia, se parar pra pensar, numa história de super-herói. Aí tem duas explicações, né? A Marvel já publicava muito dessas antologias de ficção, então ela tava meio que no clima, assim, entrando no mundo de super-heróis, mas estava no clima mesmo dessas histórias de fantasia. E a outra que era um escape, né? Era o comecinho, será que esse negócio de super-herói vai dar certo aqui na editora? Se não der, já é uma boa história de ficção. No caso do Homem-Formiga, foi um caminho contrário. A ideia é que dá que eles quiseram realmente, mas aproveitaram um personagem de uma história isolada e transformaram no Homem-Formiga. Tanto é que a primeira história, ele não tem esse negócio de ser amigo das formigas, né? Igual tem quando ele veste o uniforme. Ele tá num clima de terror, assim. Ele dá a impressão assim, eu tenho que fugir do formigueiro, senão vou ser devorado. Só tem uma formiga que fica amiga dele. Até hoje não sei porquê. Né? É a formiga rebelde ali, né? A mesma formiga que ajudou os filhos do Rick Moranis, cara. É verdade. Ela sobreviveu ao roubo do roteiro. É, mas pensando bem, né, há males que vem pra bem. Não que Querido Encolher as Crianças seja um filme tão ruim, mas se fosse uma formiga naquele clima, não ia ser. Ia ser uma marmelada, né? A verdade é que se fizesse um filme do Homem-Formiga nos anos 80, a gente ia lembrar dele como lembra daquele filme do Capitão América dos anos 90. É, bem provável. Já que a gente tá falando da tecnologia do Hank Pym, né? Como era de costume na Marvel, sempre tinha aquelas explicações bem elaboradas do Stan Lee, por que diminuía, por que não diminuía. Na verdade, até a partícula Pym evoluiu durante esse processo. Porque nas primeiras edições, ela aparece como se fosse um líquido, né? Que ele joga na pele dele. Evolui para as pílulas, né? Que eles engolem. E lá pelo meio, acho que até na fase do Scott Lang, ela vira como se fosse um spray que é jogado, ele aspira, né? Joga na cara dele, pelo próprio capacete. E aí ele diminui, né? Hoje em dia nem sei como é que tá isso nos quadrinhos, né? Mas no filme, a ideia é que o capacete isole o ar que o Hank Pym respira. Já que o Hank Pym ou o Scott Lang diminui. Mas a partícula de ar, né? A molécula de ar do CO2, de O2, não diminui. Então, seria um distúrbio muito grande para os pulmões dele, né? Então, isso é uma ideia que eles modificaram. E algum desses quadrinhos aí que a gente vê do Tales of Astonish tem um esqueminha bem legal, eu vou colocar aí linkado para vocês no podcast, de como funcionaria o capacete do Hank Pym. A gente pensa que aquele era apenas um balde com um microfone na frente, mas segundo Stan Lee, não, né? Tinha várias coisas detalhadas ali dentro, desde amplificador de voz para a pessoa escutar ele quando ele fosse pequeno, até um modificador do que é voz, pra virar frequência eletrônica, pra poder se comunicar com as formigas, e por aí vai, né? Ou seja, ele é um cara que aprende com seus erros, porque na primeira edição, ele ia ser devorado por formigas, aprender a controlar. Na segunda, ele tentou chamar o amigo, o cara não escutou, aí colocou um alto-falante, e por aí vai. É, então, exatamente. Mas é assim a ciência também, né? Você vai aprendendo com as cacadas que faz no meio, né? Na verdade, você vai levando chumbo, né? Você vai aprendendo, olha, eu preciso pôr isso, preciso aqui. Ou seja, ele teve que aprender a não querer destruir a humanidade criando um robô que vai destruir a humanidade, né? Aí. Assim, você vai lendo isso aqui, né? Esse negócio de ficar cheirando gás, injetando pílula, jogando um negócio. Cara, o cara tinha que ficar maluco mesmo, cara. Não, mas. Cara, era o mínimo. Mas veja só, ele inventou a partícula assim, em formato de xarope, em formato de comprimido, em formato de rinossoro. Só não fez injetável porque ia pegar mal pra criançada, né? Algo assim. A gente tem algumas edições pra destacar nesse meio, inclusive de alguns vilões marcantes, mas eu queria passar logo pra edição 44, que é a edição que aparece pela primeira vez a parceirinha mirim dele, que ficou até senão mais famosa que ele no decorrer das histórias. Isso porque, claro, é uma edição que não só fala sobre o primeiro surgimento da vez, como também fala um pouco do passado do Hank Pym, que até então a gente não conhecia. Não é de hoje, eu já falei disso no podcast do filme, já falei disso quando a gente falou logo no comecinho sobre as as primeiras histórias dos Vingadores, mas o Hank Pym em relação à Vespa não é nenhum novinho, não. É, nessa edição 44 explica que o Hank Pym já tinha sido casado e era viúvo. Ele tinha perdido a esposa, claro, bem nova ainda, né? Mas ali, vamos dizer, se ele já era um cientista naquela época com a esposa, no mínimo ele tinha seus 25 anos, vai lá. Começou ele fazendo esse flashback, relembrando que foi viajar, acho que pro país natal, achou que ela tava escondida, né, com a identidade, ou que tava protegida só porque era casada, mas led engano, levaram ela e supostamente, né, nunca mais mencionaram, mas foi dito que ela morreu. Dali nunca mais se viu a tal da Maria. Acho que eles não citam o nome, tô dando uma olhada aqui rápido, eles não citam o nome do país, mas você vê que o clima da Guerra Fria tava bem alta, né? Você pega ali. Dá pra entender que era algum daqueles ali, algum daqueles. É, algum daqueles países satélites da União Soviética. Na verdade, se não me engano, em algum ponto eles citam que ela era húngara. Então, assim, ela foi visitar a embaixada húngara e tal. Fala mesmo, é Hungria, tá certo. É, pode até ser que não seja Hungria, mas países ali naquele miolinho ali, entendeu? Latvéria, talvez. Quem sabe? Agora eu não entendi, cara. Passar lua de mel num lugar que você, tipo... Ela queria rever os países, as colinas. É, sabe? Não, vamos num lugar diferente. Aí, ó, que dá. Não, num lugar diferente. Não vou pro lugar que eu, tipo, eu vou ser presa. Alguém... Eu discordo do regime. Alguém aqui já assistiu o Albergue, então? A mesma coisa. Pois é, né? Nessa edição 44, então, depois desse flashback, né, ele tem a aparição do pai da Vespa, né, do Dr. Vernon Van Dyne, como também sua filha, a Janet, que dá a entender nessa época que ela era no mínimo adolescente, vai, podia ser até uma jovenzinha nos seus 18 anos. Mas dá a entender que ela tá na idade do mesmo idade que os jovens X-Men, vai. Vamos colocar uns 16 anos aí. Mas nessa época, tudo bem. Era tudo meio que tranquilo, vai. Um adolescente se apaixonar por um adulto bem mais velho que tinha um pouco... Nessa época? É, um pouco menos que a idade do seu pai. O Vernon queria a ajuda do Pym pra um experimento que acho que envolvia outras realidades, não é isso, Paulo? É. Portais dimensionais ou coisa desse tipo. Rick Pym disse que não, não vou me meter nessa, tá? Beleza, mas ficou de olho na menina ainda, na Janet. Falou assim, pô, ela lembra a Maria, mas ela é muito nova, não vou me arriscar, né, pra pegar um processo nessa parada. Ele olhou pra ela, aí na página seguinte eu já estava, meu Deus, eu apanho tanto, eu queria alguém pra me ajudar, as formigas não são ajuda suficiente. eu pensei que você ia falar, meu Deus, eu apanho tanto, preciso de alguém pra me bater no futuro. No futuro, quem sabe, né, Henrique? No futuro, né? A Marvel quase não tinha heróis com parceiros meninos. E o querendo ou não, o Homem-Formiga acabou se tornando o primeiro nesse caso. E, claro, tinha o Capitão América na fase da Timely, né? Timely, mas aí... E continuando na Atlas. Só que, depois que virou Marvel, o Stan Lee meio que tava evitando essa parada. E, curiosamente, ele criou uma parceira menina e mulher. E a Janet, ela tinha uma personalidade muito forte. Ele fica zoando aqui, dizendo que ela era piriguete e tal, não sei o quê. É claro, se você acompanhar as histórias do Homem-Formiga, você vai ver que todo momento que surge um rapaz jovem, bonitão, na frente dela, ela meio que dá em cima, talvez principalmente pra fazer ciúmes ao Hank Pym, né? Que ela queria de qualquer jeito a atenção do cara. Só que o Hank Pym, tipo, via o rosto e a personalidade da falecida esposa dele ali, mas não queria nada além, né? Demorou muitas e muitas edições. Acho que acabou o Taylor Astonish até ele tomar uma decisão, né? Sabe o que é o pior de tudo? É depois, essa tal Maria, ela ainda consegue voltar lá no Vingadores da Costa Oeste do Steven Gerhardt. E ela vira um modoc. Isso aí eu vou querer até saber mais depois. Meu porque... Deus do céu. Como assim? Como assim, cara? É Glehart, o que você tá fazendo? Eu vou te passar o link, pera aí. Não, passe pra mim e passe pros ouvintes do podcast. Deus é pai. Mas só pra fechar um pouco essa edição 44, essa brincadeira do Vernon Van Dyne de abrir portais dimensionais, surgiu uma criatura grotesca, verde, parecendo um monstro marshmallow misturado com geleia do Caça-Fantasma. São geleia do mal. É a criatura do cosmos, com K, tá, gente? E ela matou o pai da Vespa, tava meio que perturbando toda a vizinhança, né, fazendo uma verdadeira rebuliço. E aí o Rick Pym, não sei se ele nem tava pensando em ver se encarava o bicho sozinho ou não, mas ele achou que seria uma boa oportunidade de estrear sua parceirinha mirim naquela hora. Seguindo a mesma linha de raciocínio científico que o Paulo colocou ali, ele tava testando uma nova ideia sua de jogar uns raios nas células, né, nos tecidos, pra que eles se diferenciasse em outra função. Então, ele praticamente... Fica aquele, né? A Vespa se oferece e ele meio que coloca ela como cobaia, né? Injeta esse raio nas costas dela e aí, finalmente, cria a tão famosa asas da Vespa. Ou seja, toda vez que ela fosse diminuir de tamanho, a parte das costas dela sofreria uma modificação de função pra criar as asas e ser um tipo de tecido que ajudasse a voar. Cara, a maior prova de que ele tava fazendo isso só porque ele queria ficar perto da Jenny pra ser mais suave é que ela simplesmente fala: meu pai morreu, eu quero vingança. Aí ele olha, ela é que nem Maria, ela tem o espírito de um super-herói. Vambora, né? Essas três figuras aí ainda não viram o filme, tá? Até a gravação desse programa. Então vou spoilear-los um pouco. Mas o Hank Pym, ele ressalta mais de uma vez sobre a personalidade forte e marcante da Vespa como uma heroína. Até, às vezes mais que ele. E eu acho que é o grande diferencial mesmo desses dois personagens. Enquanto o Hank Pym, ele é muito mais metódico, ele tenta buscar uma solução e por aí vai. Antes de partir pro quebra-pau, a Vespa é pura energia. Então ela, digamos assim, tem a oportunidade de parte pro quebra-pau, ou não ter conversa, ela vai. Isso é uma coisa que se manteve sempre, né? Não só nos quadrinhos, pra quem viu aquele desenho dos mais poderosos heróis da Terra, tinha esse choque de opiniões entre os dois, e meio que o filme tentou levar um pouco essa ideia. Eu acho que essa edição, essa fase, inclusive não só a edição, mas daqui pra frente também, é um período meio... é o lado negro do Stan Lee, né? Porque até então o Stan Lee é aquele porra louca e tal, mas, meu... É um negócio bizarro, assim, o relacionamento dos dois, que para começo de conversa. O Hank Pym, ele via a esposa morta numa moça de menor. Alguma coisa tá errada aí. Ninguém especificou a idade, mas tá... Mas dá essa ideia disso, né? E mais pra frente, assim, em primeiro instante, ele tem ideia de ter uma parceira pra realmente... sei lá, cobrir a retaguarda quando a gente estiver lutando e tal. E como a gente, depois mais pra frente a gente vai ver, meio que, assim, o Stan Lee, acho que ele não teve a ideia, é óbvio, né? Ele não teve a ideia que foi desenvolvida mais décadas à frente de ter aquela tensão sexual dele, de ter violência doméstica até, né? A intenção aí foi mais o choque de personalidade. É a menina espivetada contra o cara mais fechado, mais centrado e tal. A ideia foi essa. Mas pra desenvolver essa ideia, criou um clima tão ruim que às vezes você lê a história, você fica até meio sem graça. Manja quando, tipo assim, você vai sair com um casal de amigos, os dois começam a brigar com você na sua frente. É a impressão que dá quando você vai ler, porque, meu, ele não só, tipo assim, ele critica ela, ele fica pensando de um jeito assim, tipo, tô arrependido de ter escolhido ela, né? Dá a impressão que ele vai, deixa acabar a história, que eu vou matar ela, entendeu? A impressão que vai, a cada final de história dele com a Vespa, você fala assim, meu, na próxima edição ela vai estar morta, porque ele vai matar ela agora. Mas o Mark Miller falou isso quando ele colocou lá no Supremos. Ele disse que antes de começar a escrever o Supremos, ele tava lendo as revistas tudinha pra conhecer os personagens da versão 66. Aí ele disse que, lendo-se com a ótica de hoje, ou pra mim da aula, ótica de 10 anos atrás, como é que eram aquelas histórias, e você lendo todas de uma vez, o Hank Pym era um psicopata. Exatamente, cara. É um maníaco, cara, em tudo quanto é canto que você pensar, entendeu? É, assim, é claro que não se teve a intenção na época, mas hoje é um negócio meio doentio o negócio, essas histórias. Não foi intencional, mas acabou... Não foi. Eu acho que, assim, o fato de desenvolver mais tarde o relacionamento tempestuoso deles, na verdade, foi justamente isso que a gente tá falando. Foram os futuros autores que leram as histórias e falaram assim, gente, tem um negócio muito errado, eu vou desenvolver esse lado aqui. E realmente teve. Pela diferença de idade, a ideia era justamente essa. Eu não leio muito Batman e Robin, mas, assim, o Batman e o Robin deveria ter uma diferença entre, digamos assim, um adulto que tem toda a experiência, que seria mais comedido e por aí vai, e o Robin ser o tempestuoso, vamos lá. Então isso foi levado pro lado do Homem-Formiga e da Vespa. Nitidamente você vê que o Hank Pym às vezes não tem essa paciência por ela até ter essa energia de uma adolescente ou de uma jovem adulta, né? A gente não tem como prever exatamente isso. E há esse choque de personalidade. Agora, o que complicou mais ainda é porque, querendo ou não, pro lado da Vespa, ela tinha toda a intenção de namorar o, digamos assim, o tutor dela, né? Que agora virou o tutor dela. Ela morava com ele. O pai morreu, ela não foi pra outro canto. Eu acho que mais assustador, acho que só as mulheres do Frank Miller são mais assustadoras que as mulheres do Stan Lee. Porque, se vocês foram falando isso, e eu lembrando que o Reed Richards com a Susan Storm era a mesma coisa. Acho que praticamente toda edição ele mandava ela calar a boca. Era a mesma linha. Mas, assim, mas até a Vespa comparando, pior, porque a Vespa Susan, é bem pior, cara. Era muito a Susan evidente. Era comedida. A Vespa era taradinha, ela dava em cima de todos os caras. Tem uma revista aí que chega ela, tipo, num exército lá, aí o Rick fala assim, tá, qual é o problema? Vamos chegar aqui, vamos investigar logo esse problema. Aí ela reclama. Ah, você vai logo investigar o problema? Tá cheio de homens bonitos aqui que, pra ser o colírio dos meus olhos, eu não tô nem aí pra esse problema. Verdade, toda revista, toda hora ela tem que ressaltar, tipo, fazer mesmo. Isso aí era até pra destacar um pouco mais o ar de futilidade dela, tipo, exatamente. O negócio tá pegando. Se bem que era uma coisa interessante na vez, porque assim, ela ficava o tempo todo, quando não tava no meio da batalha, ela ficava o tempo todo falando de alguma futilidade, entendeu? Que não tinha nada a ver, meio que parecendo até que era pra irritar o Hank Pym mesmo. Não, é uma provocação pura, né? É, só quando ela viu o perigo, ela se mostrava assim, diferente de uma pessoa fútil de verdade, ela se importava com o bem-estar de quem estava em perigo. Isso aí era uma coisa bem interessante, uhum, na personalidade dela. É, e assim, querendo ou não, pro futuro da personagem, isso se manteve. Tanto que, assim, em várias questões mais complicadas, a Vespa era a personagem, vamos lá, que ela olhava com essa perspectiva de dizer, ah, seu uniforme tá muito feio, vou fazer um novo. Eu vou mudar a decoração aqui da Mansão dos Vingadores, que tá muito cafona. Então, assim, não só Stan Lee, mas outros autores que vieram depois quiseram ressaltar isso, né? E mais pro futuro, se você olhar direitinho, foi ela que, num deslize, num comentário pra lá de fútil, que mexeu com a cabeça da Wanda pra causar toda a queda dos Vingadores, né? Pois é, é uma mulher problema mesmo. Mulher de fase. Voltando agora, vamos falar sobre o Homem-Formiga, já que ele é o tema do nosso podcast aqui, né? Outra parte muito curiosa do personagem, principalmente na fase do Homem-Formiga, que eu acho que era a parte mais curiosa, quando ele era em si Homem-Formiga e não quando virou o gigante, é quantas maneiras diferentes ele podia usar o recurso das formigas, né? Digamos assim, aquela ideia de, vou usar elas pra, sei lá, desamarrar uma corda dos caras que estão sendo prisioneiros, ou elas vão me ajudar... nessa edição 44 mesmo, né? A portar um rifle pra eu poder atirar num monstro gigante com um rifle, né? Imagina como é que seria isso no filme, cara. Um rifle sendo guiado por formiguinhas e dando tiro num monstro gigante verde. É surreal demais, né? Mas ao mesmo tempo ele conseguia, assim, mostrar um pouco da ideia de que as formigas, quando juntas, elas conseguiam levantar coisas muito maiores do que seu próprio peso. Ele também foi, o Stan Lee também foi o primeiro a mencionar essa ideia de que mesmo pequeno, o Homem-Formiga mantinha a força de um humano normal. Então ele já dava uma ideia de que, assim, você podia diminuir o tamanho da pessoa, ou seja, aproximar os átomos, mas não mudar a densidade. Foi algo até que foi bem trabalhado no filme, né? Essa ideia. E até o Matt Fraction depois, né? Tentou fazer uma relação física entre as partículas spin e um eixo sobre tamanho, densidade e força. Mas a gente pode falar isso mais pra frente. E... querendo ou não, o Homem-Formiga teve uma galeria de vilões até que relativamente curiosa. Alguns deles persistem até hoje, né? Muita gente pode dizer assim, é um personagem tão ignóbil que você só lembra dele por causa dos Vingadores. Mas não, vou já mostrar um exemplo aqui de cara. Um dos vilões clássicos que apareceu nos Vingadores e que depois deu origem a um Vingador, né? Só que era um outro alter ego, é o Cavaleiro Negro. Ele era um vilão clássico do Hank Pym, do Homem-Formiga. Tudo bem que na época ele já era gigante. Um outro que também aparece, apesar de ser um vilão de galeria B, mas até hoje de vez em quando é citado, é o Porco Espinho, que basicamente era uma armadura de espinho cheia de efeitos, né? Cada espinho fazia uma coisa. Um atirava, o outro soltava gás, o outro servia apenas pra se erguer, pra, tipo, servir como uma proteção pra quem fosse aproximado do cara. A gente tem um Cabeça de Ovo, que esse é um vilão a mais B ainda, mas de vez em quando aparece que era tipo um gênio, que nem um Rick Pym, só que ele viu que não, tipo, só trabalhava em prol da ciência, não dava dinheiro. Então ele decidiu que ia vender as ideias dele pros vilões, pro mercado negro de vilões, né? Ou de russos, espiões, por aí vai. É um vilão que de vez em quando dá as casas. Acho que a última vez ele fez parte até daquele grupo de vilões que o MODOK criou, né? A inteligência. Pensava que eram os cabeçudos. Por aí, né? Também tinha o MODOK no meio, então devia ter o líder, o MODOK e ele, no mínimo tinha os cabeçudos mesmo. E se chamava Cabeça de Ovo tão somente porque era careca e tinha a careca meio oval, só por isso. Um baita bullying com o personagem, mas se pensa... Sim. Não, era um cara tão inteligente, mas tão inteligente, que ele vai pra um tribunal de corte marcial, aí chama os advogados lá, Ah, existem boatos de que você tá vendendo nossos segredos para os soviéticos. Aí, mente Zing Nobel, eu faço o que eu quiser. Aí eu, cara, o tribunal, uma corte militar dos Estados Unidos na década de 60, sobre uma acusação de traição, e o cara fala um negócio desse, e ainda sai pela porta? Ah, de certa forma, ele tinha o peso do que o mandarim tinha na China, por exemplo. Falando isso, desafiando. É, ele disse que depois os caras podiam pagar pra ele fugir, né, sei lá, os russos. Bom, ele tava nem aí. Iam pagar muito pro cara fugir. O cara se vendia por 10 mil dólares, cara. Bom, se ele não fosse inteligente, ele se chamaria cabeça de bagre, né? Mas, curiosamente, os planos deles eram bem, assim, legais, né? Ele foi um cara que tentou criar um mecanismo pra também se comunicar com as formigas, fazer elas irem de contra o Hank Pym, né? Se bem que tinha, em outros momentos, só uns planos bem imbecis, de prender o Hank Pym com o papel pegar. Mas esse plano das formigas, cara, que ele tenta convencer as formigas com um papinho do tipo liberdade, uma sociedade, acho que não deve ser a sociedade mais hierarquizada, porque a sociedade que assim, aniquilamento até da não existe individualidade, aquelas coisas, tá? Pô, o cara vem falar de liberdade, não sei o que, pros formigas, cara. Desculpa, Corveiro, mas os planos do cara eram tão imbecis, mas tão imbecis, que o primeiro Hank Pym disse, seu idiota, formigas não têm emoções, emoções que têm são seres humanos. E na segundo plano dele, ele... Eu vou matar você, Homem-Formiga. Eu trouxe um Tamanduá. Puta. Esse Tamanduá foi ótimo. Mas eu acho que engraçado esses cantos. Ele usou um papel pegar mosca outra vez. Ah, tinha vilão que tentava prender um Hank Pym com um copo, uma armadilha de formiga. Mas acho que o curioso dessa fase aí é que, querendo ou não, Stan Lee tava tentando criar essa ideia, que foi até bem explorada no filme, de dizer que as coisas, quando o cara tava em miniatura, podiam ser grandes armas ou um perigo mortal pro próprio Hank Pym. Então, essa história do papel pegar mosca mesmo, insetos que atacavam ele, até o cara, tipo, cair pelo ralo. Tinha uma outra revista aí que era, tipo, que um cara tocando piano podia ser uma coisa fatal pro Homem-Formiga. Ao mesmo tempo, ele podia usar coisas desse tamanho contra os seus inimigos sem eles perceberem, né? Outro vilão que eu quero chamar a atenção aqui também, que ficou marcado até recentemente nas histórias do Homem-Formiga, e teve uma relação bem forte com a Vespa, é o na época, ele se chamava o Peão Humano. Peão Humano? É. Hoje em dia ele mudou de nome, né? Ele é o Tufão, que é aquele mutante, né? Que fica rodopiando, né? Ele consegue girar bem rápido, como se virasse um redemoinho, e assim ninguém pegaria ele. Ele foi um vilão tão marcante que ele foi a primeira história do Homem-Formiga que durou duas edições, né? Começou na edição 50 e só foi terminar na 51. Mas aí ele persistiu por muitas outras vezes em outras histórias pessoais do herói. E mais pra frente, ele criou um desejo de vingança tão grande que lá pro meio da década de 70, se eu não me engano, ele mudou de identidade, resolveu ser contratado pela Vespa pra virar o motorista dela, sem ela saber a verdadeira identidade dele, só pra ter sua vingança. Ele mudou o uniforme dele e por aí vai. Tudo bem que ficou meio que um rolinho entre ele e a Vespa em determinado momento. Ele não sabia se vingava mesmo dela, só se vingava do Hank Pym, ou por aí vai. Mas é um personagem que acabou até bem marcante. Se eu não me engano, ele até teve um papel fundamental naquela queda dos Vingadores, em que foi liderado pelo Barão Zemo, né? Se eu não me engano. Uhum. Vocês lembram disso? É, ele fazia parte do grupo ali. Ele também participou dos Mestres do Terror, né? E esses vilões, assim, pra mim, são vilões até que acabaram virando canônicos, apesar de um ou outro ser idiota. E claro, tem uns vilões que só existiram uma única vez, que é pra fazer rir, né? Não, mas tem um que esse daí, pelo menos, serviu pra alguma coisa, que foi pro Kurt Busiek colocar ele numa história lá do Arquivo Secreto do Homem-Aranha, que era o Besouro Escarlate. Isso, esse Besouro Escarlate é fenomenal, cara. Cara, era um besouro que ele disse que foi randomicamente atingido por radioatividade e ganhou uma inteligência humana. Aí, ele falou... Ele é o contrário do Hank Pym. O Hank Pym virou uma formiga e ele é um besouro que virou humano. Não, o negócio foi que ele disse que ele ganhou a inteligência de um homem comum. E o próximo passo dele era dominar o mundo. Então, você vai ver um monte. Você vai ver o cara que é o apagador. É um cara que, tipo, esfregava as mãos nas pessoas e as pessoas apagavam. Porque, na verdade, era um tipo de teletransporte de um alienígena. Mas, a princípio, a ideia era muito tosca. Aí teve um outro cientista que desenvolveu um soro de envelhecimento. E aí o Hank Pym, mesmo enfraquecido, teve que dar um jeito nele. teve mágicos, teve outros cientistas mirabolantes, e claro, teve alguns confrontos com alguns super-heróis como era de comum, né? Tipo, o Cabeça de Ovo tentou provocar uma luta entre o Homem-Aranha e o, na época, o Gigante, né? O Homem-Formiga, o Hank Pym. Claro que no decorrer da história, eles acabaram descobrindo e prendendo o cara. Mais pra frente, a gente vê um confronto do Gigante, mais uma vez, né? Com o Hulk. Nessa fase, ele já tava no Vingadores, né? Ele, inclusive, já tinha mais ou menos passado as primeiras edições, ele já tinha virado Gigante, né? Como a gente sabe. Porque nos Vingadores, ele só foi um Formiga na primeira edição, né? Só na primeira edição. Na segunda, já apareceu como Gigante. Ele, meio que sensibilizado por o Hulk ser um colega de equipe, ele tentou, sei lá, chamar o cara de novo pro grupo, fazer qualquer coisa pra acalmar o Verdão. Meio que se intrometeu lá na briga, o General Ross, que... É, claro, tem aquele ódio rancoroso pelo Hulk, né? Se aproveitou do momento que tava tendo aquela confusão entre os dois, assim, vamos lascar um míssil lá neles. E aí tem até uma cena que lembra um pouco uma cena do filme, em que a Vespa tem que deter esse míssil de alguma maneira. Mas aí eu não vou entrar em muitos detalhes aí pra quem não viu o filme ainda conferir. Interessante notar que uma característica do Homem-Formiga que diferencia ele dos demais personagens da Marvel, é que ele é um dos poucos heróis da Marvel no início que não traz uma carga muito dramática, né? Ele não tem aquele negócio de, ah, eu perdi alguém tão querido, ah, eu briguei com meu pai, ah, meu poder é uma maldição. Não, ele age como, assim, parece que ele gosta de agir como Homem-Formiga, ele gosta de agir como um herói, e dentro do que se estava formando de universo Marvel, ele é até respeitado, tanto que tem uma história que ele vai ajudar o Quarteto Fantástico, né? O Reed fica até meio assim, é uma aventura até que o Dr. Destino conseguiu um raio lá que estava encolhendo todo mundo, né? E o Reed fala assim, será que, mas se a gente tá chamando o Homem-Formiga pra ajudar, porque ele é especialista, será que ele não tá envolvido? Porque naquela época os heróis estavam se conhecendo, era início do universo Marvel. E os outros integrantes do quarteto, não, imagina, porque o Homem-Formiga é um cara renomado, ele é um herói, não sei o quê. Ou seja, ele tinha um peso muito grande, assim, na comunidade heróica, por assim dizer, né? Já que você citou aí, por sinal, apesar do Homem-Formiga ser o cara que diminui, todo o conceito do microverso veio com o Quarteto Fantástico, viu, gente? Sim. É, foi numa das primeiras histórias do que tinha um Kibbe e o Stan Lee, eu não me lembro exatamente qual era a edição, e aí tinha aquele conceito esquisito, né, que eles diminuíram de tamanho, diminuíram, foram parar em um outro universo, e o outro universo parecia um mundo de um mundo medieval, né, cheio de cavaleiros atacando e por aí vai. É um universo subatômico, né? É, um universo subatômico. Mas aí é claro, obviamente que com o devido surgimento do Homem-Formiga, boa parte dessas histórias, esse conceito de universo subatômico acabou recaindo também pro Hank Pym. Afinal, ele deveria ser o grande especialista nisso. Sim. É interessante, pelo menos aqui, as histórias que foram compiladas aqui nesse encadernado, né, que saiu na coleção histórica, é ver que a maior parte, assim, né, é a ciência do Hank Pym contra uma ciência maligna, né, e normalmente associada ao comunismo, né. É, acho que, assim, apesar do seu Stan Lee sempre falar aquele papo de sempre ficar em cima do muro, né? Essa é uma revista, acho que juntamente com o Homem de Ferro, que bate muito no regime da cortina de ferro, né? Os cientistas aqui se venderam pros comunistas, o próprio peão humano também era um cara comprado pelos comunistas e tal. E é interessante ver essa coisa. Meio que as histórias são muito voltadas para a coisa meio de ciência de borda, né? Ciência fringe, né? Umas coisas assim. Ah, o cara que cria um raio que te envelhece, ou então essa própria história de querer diminuir, aumentar, né? Bem uma coisa bem de realismo fantástico, né? Antes da Vespa aparecer, o Hank Pym não tinha vida social, praticamente. As não. Histórias eram... parecia que a vida dele se resumia a ficar andando por aí com um jaleco branco de cientista maluco e ficar olhando as formigas informarem para crimes na cidade. A importância do personagem, assim, foi tão grande que ele dominou a Tales to Astonish por muitas edições e, assim, sendo o personagem principal de capa. Somente depois dessa edição 59, que foi essa que teve o confronto com o Hulk, é que o Hulk, no caso, também perdeu a revista dele, né? Que era uma revista própria, e foi parar em um Tales to Astonish. E aí ficou uma revista meio que dividida. E o Homem-Formiga perdurou até mais ou menos a edição 69. Que aí depois quem tomou lugar foi o Namor, né? O Príncipe Submarino. E aí, claro, né? Ficou meio que restrito a participação do personagem por muito tempo somente nos Vingadores. E como a gente sabe, ele começou a mudar um pouco até o estilo dele e até mesmo o codinome, né? Curiosamente, eu não li essa história, mas se alguém puder me ajudar ao porquê, na edição 65 do Tales to Astonish, o Hank Pym muda de uniforme. Ele parece que vira um meio que misto de gigante com uma formiga, que ele começa a usar um capacete também. Vocês sabem por que isso? Foi mais pra identificar mesmo, né? De uma fase pra outra. Será que ele queria virar gigante ao mesmo que controlar as formigas? É estranho, né? É, pois é, né? Tipo... Quando ele virou gigante, foi do nada. Ele simplesmente olhou assim, olha, se eu tomar esse soro pra crescer, eu posso ficar maior. E destrói a casa no processo. É, aí ele olhou e pensou, já sei, gigante. Aí ele começou a cagar com as formigas. Ele ignora as formigas depois disso, né? É um traíra. A desculpa reticoneada é que depois que formou os Vingadores, ele viu lá que tava entre um monstro, um deus, não sei o que, e ele falou assim, não, eu sou pequeno demais. Ele teve um complexo de inferioridade, mas isso foi mais um retcon mesmo. E curiosamente, assim, esse lance com o gigante trabalhou bem, porque ele dizia que só podia crescer até 3 metros e meio para não ter um problema físico no começo, né? Então ele não crescia muito. E ao mesmo tempo ele percebia que quando ele virava um gigante, ele não ficava nem tão forte e nem tão ágil. Então ele começou a desenvolver aparatos para melhorar isso. Que era aquela velha ideia do Stan Lee tá sempre jogando um pouco de explicação ou de metodologia científica para desenvolver seus personagens. Não, metodologia científica não, cara. Depois do que ele fez, não. Só uma curiosidade, eu não sei se há um jogo de palavras, de repente não foi intencional, mas depois relendo que eu percebi, o jogo de palavras com o nome, que antes era Ant-Man em inglês, né? E depois ele se torna Giant-Man, só colocou um G e um I ali e transformou em outro personagem. Né? Vai que esse novo uniforme dele, né, que é do gigante com capacete de homem-formiga, era pra ser isso, né? O Giant-Ant-Man. É, pra aproveitar. Como era a nossa ideia nesse podcast só falar sobre a fase de Homem-Formiga do Hank Pym, a gente não vai contar tudo sobre a carreira dele que veio depois dessa fase do Tales to Astonish e comecinho mesmo dos Vingadores, tá, gente? Porque a gente sabe que depois o Hank Pym, claro, virou gigante, a gente tá até comentando um pouco aqui, rapidamente virou o Golias, depois surtou de vez pra virar o Jaqueta Amarela. Isso aí tudo, tudo ocorreu nas histórias dos Vingadores, é muita informação, é muita coisa curiosa. A gente vai voltar a falar sobre isso em outras oportunidades. Faltou uma identidade dele, cara. A do faxineiro do... Exatamente. Vingadores da Costa Oeste. Severino. Faltou Severino. Mas tem uma forma melhor de explicar isso pro pessoal. É assim, pessoal, esse foi o ápice do Hank Pym. Depois disso, ladeira abaixo. Foi merda atrás de merda. Que ele fez. Isso, Paulo? Criou o Tron, bateu na esposa, pirou lá com Jaqueta Amarela. Cara, ele só fez merda. Mas ele não bateu na esposa depois, Jaqueta Amarela? Ele bateu durante. Durante, né? Então, depois, depois que ele surtou na batatinha... Não. Gente, é o que vocês sabem. Pra mim, na minha cronologia, entre uma história e outra, ele dava um cacete nela e ela não queria falar, sabe? Que é isso? É, mulher de malandro é assim, filho. Ele dá ama o cara, não sei o que. Ele vai apanhar. Marcos, para de falar isso, senão o pessoal vai ter mais ódio do Rick Pym do que deveria. Como assim? Tem que ter dó da besta. Não, mais ódio eu tô falando. Ah, tá. E assim, o Hank Pym é aquele personagem, cara, que tipo, é puta importante, né? Só o fato dele ter criado o Tron já dá uma certa importância pro cara. Importância negativa pro universo. Exatamente, é. Mas assim, cara, ele talvez seja daquele... É o tipo do Vingador, cara, que sabe que acho que é difícil achar alguém que gosta dele, cara. Não, mas pior que teve um grande choro do pessoal que, quando foi falar do filme, né, que o personagem principal ia ser o Scott Lang, que nem é tão principal assim, mas tudo bem. Muita gente falou assim, mas como? O grande Homem-Formiga é o Requinho! Sei o quê. Que quem usou por mais tempo o nome Homem-Formiga foi o Scott Lang. Então, claro que foi o Scott Lang. Com certeza, o Hank Pym se juntar todas as edições dele como Homem-Formiga não dá 100. Dá 20. Não, o Hank dá, vai, Marcos. Não, 20 o Hank, não dá, não, cara. Nada 45, 48 ele já virou gigante. Ah, sim, Ele começou na 35. Uhum. Enfim. Mas se ele não, acaba tendo um misto aí dessa fase gigante com o Homem-Formiga. Ele meio que se parece um com o outro. Enfim, é o único Vingador que não ganhou uma revista própria, então tira as conclusões. Cara, mas é aquele negócio também, tipo, não dá nem pra dizer que esse povo reclama, porque às vezes a criatura acha que só quer reclamar. Quem tá sofrendo muito com isso hoje em dia tá sendo até, nem tanto a Marvel, mas a DC, porque o qualquer coisa lá que eles mudem, ah não, a palheta da cor desse azul do Super-Homem não é do quadrinho. É uma fraude! Cara, é sério! E só pra fechar aqui essa história de nunca mais usou o uniforme, o Paulo me lembrou aí que sim, depois dessa fase ele voltou a usar uma vez, surtado. Pra variar, né? É. Hank Pym fazer alguma coisa tinha que estar surtado. É, e que, onde foi, Paulo? Foi numa história do Ultron, que o Ultron apagou a memória dele até a época que ele tinha acabado da primeira aventura dos Vingadores. Aí ele foi lá na mansão dos Vingadores, como Homem-Formiga, que só lembrava disso. Aí viu, assim, pessoas randômicas na mansão dos Vingadores que eu nunca vi na vida. Já sei, vou meter a porrada em todo mundo. Não, mas ó, o Hank Pym depois, ele usou vez ou outra, mas ele usava meio surtado, assim, porque uma história clássica que ele usou foi na Guerra Kree Skrull, naquela história classicaça que o Neil Adams desenhou, que ele entra dentro do corpo do Visão, né, que é o plot principal da história, inclusive. Só que ali, você vê, não só ali, mas nas outras vezes que ele aparecia pouco, ele sempre falava assim, não, vocês Vingadores me convocaram, então eu vim como Homem-Formiga, porque eu formei o grupo, não sei o quê. Aí outra história falou assim, não, aqui é uma reunião de Vingadores, então vou vir como Homem-Formiga. Ele não tava muito bem da cabeça, cara, ele não tava legal. Você percebia que ele não que tava legal. Agora, né? Quando ele era o Vingador honorário, ele vinha como Homem-Formiga. Ele fala na formação, sabe, oficial, ele vinha como... ele era gigante, eu era jaqueta amarela. Então, cara, quando ele ficava Homem-Formiga, ele vinha de um jeito meio esquizofrênico. Ele falou assim, não, que eu já fui, não sei o que, ficava falando sozinho. Eu falei, nossa, cara. É o gás, cara. Esse negócio de ficar inalando esse gás. É, esse gás doido. Mas essa história que o Marcos citou é clássica. Eu acho que ela faz parte daquela conjunto que forma a Guerra Kree Skrull, né? É. Eu vou falar uma coisa polêmica. Eu não gosto muito, assim, no conjunto da Guerra Kree Skrull, assim. Mas essa história, ela sozinha, ela vende a saga toda. É, essa história é é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Por sinal, tem toda uma psicodelia nessa história de entrar... Coloridaço as defesas dele. Sim. Tá. Aliás, só pra fechar, qual identidade ele hoje adota, além, sei lá, ele tem alguma identidade? Então, ou... Atualmente, ele, bom, sem spoilers dos Estados Unidos, a última vez que você vê ele é como gigante de novo. Gigante. É, que se você olhar direitinho, a cronologia é Homem-Formiga, Gigante, Golias, Jaqueta Amarela, Bagunça, Zelador do Vingador da Costa Oeste, Jaqueta Amarela por um tempo, eu não sei se sou Hank Pym ou se sou Skrull, virei Vespa porque quero homenagear a minha ex-esposa falecida que não tá falecida, não estou mais de luto, virei Gigante... Tô cuidando de uma pirraiada na Academia dos Vingadores. É basicamente isso. Eu posso contar a minha teoria. Ele deve registrar todas as identidades em cartório. Aí ele sai lá cobrando do pessoal. O Scott Lang deve dever metade do salário dele todo mês pra poder usar o Homem-Formiga. É, o Bill Foster como Golias também, né? É. O Gavião Arqueiro também. Por isso que o Gavião Arqueiro não durou muito como Golias, né? And it's so boring! So boring. Jan, I'm mapping insect genomes. What could be better? Passamos agora para esse novo bloco falando sobre o segundo Homem-Formiga, que inclusive é aquele Homem-Formiga que se tornou o protagonista do filme. Como bem lembrou aí o Paulo, né, e todo mundo concorda aqui, por mais que o original seja o Hank Pym, quem ficou por mais tempo usando o uniforme e acabou mais ou menos nos anos 70, 80, 90, vai lá, um pouquinho dos anos 2000, sendo marcado no papel de Homem-Formiga, foi o Scott Lang. A origem dele é até bastante curiosa. Existe uma divergência aí de onde é que surgiu primeiro, onde podemos considerar a primeira aparição do mesmo, né? Porque se você olhar direitinho, o Scott Lang, a primeira aparição pública dele, nos gibis, não foi onde os criadores construíram toda a origem do personagem e fizeram ele vestir o uniforme. Scott Lang aparece assim meio que do nada nos Vingadores, a edição original, né, 181, que é aquela primeira edição em que o Henry Peter Gearish se intromete nos Vingadores e quer dar ordem, né, quer submeter eles ao governo, ditar quem deve ser Vingador, quem não deve. Diz que eles arrumam mais confusão do que ajudam. E lá no meio tem um invasorzinho, entre aspas, né? Que é o Scott Lang, que aparece, né? Se apresenta como sendo um técnico em eletrônica que está instalando os novos alarmes da mansão dos Vingadores. E ele se identifica, não, calma, gente, eu tô aqui trabalhando. Eu sou empregado do Tony Stark. E você, na edição, fica meio boiando. Como assim? Quem é esse cara, né? Por que ele tá aparecendo aí e... dá a impressão até que a gente deveria conhecer ele. Provavelmente isso ocorre porque a edição onde ele deveria aparecer primeiro, que é uma Marvel Premiere, que começa na edição 47, mas é uma história que acaba somente na edição 48, apresenta o Scott Lang como um novo Homem-Formiga. Já fica meio surpreendente assim pra gente, porque já começa ele numa briga, confrontando como se fosse guardas de uma instalação, e ele se mostrando: olha, eu sou o novo Homem-Formiga, tô meio que tentando me acostumar a usar esses poderes aqui. A história é escrita pelo David Michelin e desenhada impecavelmente pelo John Byrne. Cara, fenomenal a arte aqui. Quem puder ver essa edição vai ter até uma chance, né? Porque além da original que foi publicada aqui no Brasil, não sei quando, Marcos, você sabe? Uma revista do Hulk da Editora Abril. Uhum. Então, além dessa edição da Editora Abril, vai ter uma nova oportunidade de você acompanhar nessa nova encaderna que tá saindo aqui, que é o Homem-Formiga Mundo Pequeno, que tem histórias de vários momentos diferentes do Homem-Formiga, inclusive as primeiras do Hank Pym, mas também tem essa Marvel Premiere aí. É basicamente apresentado que o Scott Lang, como um especialista em eletrônica, ele chega a ter mestrado em eletrônica, é assim que ele se apresenta, mas mesmo assim o grande mote da vida dele era se arriscar a quebrar sistemas de segurança, alarmes, invadir lugares que nunca antes imaginava que pudesse invadir. Isso acabou levando ele à prisão. Ele passou um tempo lá, se redimiu, e quando foi solto, a primeira pessoa que deu a oportunidade dele de ter uma nova chance, e ele agradece muito a isso em vários momentos, em várias edições, era o Tony Stark chamou o Scott Lang pra ser o sujeitinho que ia, digamos assim, criar um novo sistema de segurança da Stark's Enterprise. Mal sabia ele que em determinado momento essa, digamos assim, redenção da vida criminosa do Scott Lang não ia durar muito, mas dessa vez por uma boa causa. Scott Lang tinha uma filha, já era separado, né? Curiosamente, no começo ele era o pai solteiro, né? No filme é apresentado de uma maneira muito diferente, mas é ele que cuidava da pequena Cassie com a ajuda da irmã dele e do cunhado, que meio que não gostava dele. O cunhado sempre reclamava assim: ah, esse ex-presidiário aí não tem jeito não, não confia em gente que já teve ficha na polícia, teve passagem. Cunhado é assim mesmo. O cunhado sempre dando uma queimada na vida dele. E a Cassie apresentou um problema de coração, e ele precisava muito que uma médica, que era tipo a médica mais especializada em cirurgia cardíaca, fazia transplante a laser, cortando e tal, só que ela tava impossível de ser alcançada. Alguém de uma corporação chamada Industrias Cross, né, Cross Technology, tinha meio que contratado a mulher e nunca mais se viu notícias dela. O Scott, desesperado para encontrar a cura da filha, resolve invadir uma instalação do Hank Pym, rouba o uniforme dele de Homem-Formiga pra invadir a Industrias Cross e desmantelar o esquema lá do vilão e tentar entender por que que ele tava raptando aquela doutora, e descobre um negócio muito mais além, né? Porque o Cross não era só um empresário megalomaníaco. Ele praticamente era uma versão do Hulk Rosa, né? Ele e mal, né? Porque pra ficar daquele jeito, com hipermetabolismo e tal, ele tinha que manter o status de vida dele, a energia dele, trocando toda vez corações. Então ele pegava mendigo, favelado, qualquer pessoa assim que ninguém ia dar muita atenção, e meio que era cobaia pra roubar o coração do cara e trocar por um novo dele. E por aí vai. E aí foi aí que, digamos assim, estreou o Scott como herói. A princípio era só pra salvar a filha dele, acabou salvando a doutora do cárcere dela e ainda matando um vilão que estava destruindo a vida de várias pessoas pobres ao redor. O Darren Cross, pra quem não sabe, foi modificado completamente a história dele e virou o vilão do filme que vocês podem ver ainda no cinema aí. Ele não era tão heróico assim. Na verdade, é que... Quem, assim? O Scott Lang. Ah, ele não, já tá... vilão, ele já tava assim... Ele diz assim que ele tinha percebido que ele não tinha muito dinheiro pra continuar pagando os médicos, apesar do salário dele do Tony Stark. Aí ele começou a ficar olhando as mansões e tudo mais, pra ver uma que fosse fácil de roubar. Aí ele invade uma mansão aleatória e disse que passou várias horas desativando todos os alarmes do lugar. Aí ele foi fuçando, procurando, porque ele disse assim: se é um lugar tão bem protegido, então tem alguma coisa valiosa aqui. Aí quando ele abriu o armário, ele olhou assim, aí viu: esse é o uniforme do Homem-Formiga. Isso explica porque tinha Hank Pym na placa da frente. Só posso dizer uma coisa: tudo que o Paulo disse aí, esses detalhes, tem muito paralelo no filme. Quem viu o filme já tá fazendo as relações aí. Essa história da Marvel Premiere aí é recheada de curiosidades que tem no filme. Aí ele fez um treinamento tipo Dragon Ball Z, porque ele vestiu e menos de 10 minutos depois já estava apto a fazer tudo que o Hank Pym passou anos e anos aprendendo. Aí ele foi lá e enfrentou lá os capangas, aprendeu como é que resolveu os problemas, ficou amigo das formigas, derrotou lá o vilão. Ele não matou ele, o quem matou foi a mulher, porque ela fez a cirurgia, ela colocou um bug na cirurgia. É que ela fez a cirurgia pra de transplante de coração, só que ela não transplantou o coração. Aí ela ficou com o coração antigo, o coração explodiu no meio da batalha. Aí ele morreu do nada lá, o Hulk genérico, que era o Darren Cross. É. E aí, durante a aventura, quando o Scott Lang, ele vestiu o uniforme, ele olhou assim, poxa, que sorte, o Hank Pym é da mesma altura e tamanho e corpo do que eu, porque coube perfeitamente em mim. Aí chegou o Hank Pym depois como jaqueta amarela, fala, olha, eu vi tudo que você fez, eu tava assistindo tudo, porque eu sou um voyeur safado. Que é isso, Paulo? Além do tudo, né? Eu vou ia não, na verdade, assim, no final dessa edição, o Hank Pink não estava tão doido, apesar de usar o uniforme de jaqueta amarela, observou o Scott Lang, ficou curioso, acompanhou toda a desgraça dele, porque não ajudou em momento algum, né? E aí deu uma desculpa esfarrapada, em determinado momento disse assim, não, até tentei te ajudar, mas eu... Tem hora que eu fiquei meio tonto, e aí tirar meu disfarce, eu tinha que aumentar pra te ajudar, então decidi não fazer isso e confiando completamente em você, queria ver suas habilidades, ia ser fenomenal. Foi pior ainda, ele disse que assim que ele chegou na empresa lá da Cross, Cross Tecnologia e Empreendimento, ele foi atingido por um raio laser que não teve raio laser nenhum pro carinha, que ele desmaiou e que ele viu tudo, ele não pôde ajudar. Tipo, como é que ele podia saber o que o cara tinha feito de heróico se ele tava desmaiado? O rei já tava bem sacando aí nessa fase. Aí, mentiroso. No final, coloca a mão no ombro do Scott Lang e diz, não, pode ficar com o uniforme, porque nós dois temos o mesmo tamanho. O cara não contou pro Scott Lang que esse negócio era de moléculas estáveis. Ele ia se adaptar a qualquer corpo que fosse. Podia botar o Curirim lá que ia se adaptar. O Paulo encontrou a deixa dele pra falar agora, porque não tinha outra oportunidade pro futuro, né, Paulo? Mas enfim. Não, cara, mas é sério, o Hank Pym, ele é o Obi-Wan da Marvel, cara. Porque ele chegou pro sucessor e contou cada historinha, inventou tudo da cabeça dele. E que nem o Obi-Wan, ele criou o maior vilão, que foi o Darth Vader e o Tron. Ai, ai, ai. Ou seja, quer dizer que nos cinemas temos um personagem do John Byrne, né? Mais do que qualquer outro, né? Não que não tenha sido outro. Michelin e John Byrne. É, então. Mas é o mais próximo, assim, de um personagem genuinamente de John Byrne, né? Apesar que ele tava... Não é exatamente uma criação, né? Digamos que poderia se chamar até de um reboot do personagem, né? No modo Marvel de fazer as coisas. Fazer uma nova abordagem do personagem. E bem menos maluco do que o outro, né? Assim... Tem aquele... Ele, como o Paulo falou assim, não é exatamente heróico, mas também não é mal, né? Ele tem seus, assim, seus motivos ali pra ele ser o ladrão que é e tal. A justificativa dele pra ser ladrão, segundo ele, é que ele gostava da excitação do momento, daquela tensão de ser pego e por aí vai. E aí, nessas duas edições da Marvel Premiere, ele viu que praticando o heroísmo, ele tinha isso e muito mais. Então ele ia deixar de vez essa vida bandida e ia tentar ser um herói. Justamente o Hank Pym era o único que ia saber a identidade dele. Ia ser uma espécie de mentor pra ele. Detalhe é que só foi dessa vez praticamente que eles se encontraram. Teve uma outra vez, mas o Hank Pym deu tchau, ligou as asinhas de jaqueta amarela e foi embora. Obi-Wan, cara, simplesmente, Luke, tá aqui um sabre de luz, existe a força, agora eu vou me matar, tchau. Liga aí e vai embora. Cara, agora dá licença que eu vou enlouquecer, tchau. Dá licença que eu vou pegar meu docinho ali e já volto. Mas é aquele negócio, o Scott Lang, ele não é tão heróico, mas a gente, por isso que a gente tem que aceitar o que a Marvel fez de colocar o segundo, assim, de criar já um legado no começo do filme, cara, porque eles tinham uma escolha pra fazer. Eles tinham um cara que é o estereótipo do, entre aspas, bom ladrão, tipo um Bilbo Bolseiro da vida, certo? E do outro lado eles tinham um sociopata maníaco molestador de menores. Isso porque não falamos do terceiro homem comigo, mas tudo bem. Não, o Hank Pym é pior, cara. Não, cara, os caras que são escolhidos pra ser o Homem-Formiga, cara, são só problemáticos. Tem alguma coisa estranha, né? Bom, logo depois dessa edição da Marvel Premiere, o Homem-Formiga praticamente ficou oscilando entre duas revistas. Nota-se que o David Michelin criou ele pra ser mais um coadjuvante das histórias do Homem de Ferro. Então, vez ou outra ele tava ali atuando como o eletricista do lugar, ou o engenheiro eletrônico, ou o cara que dava a manutenção dos alarmes, ora ele agia como o super-herói mesmo. Mas nem sempre é pra fazer grandes feitos e salvar a humanidade. Uma das primeiras ações marcantes mesmo dele na história do Homem de Ferro é numa aventura em que o Homem de Ferro e o Hulk começam a se trocar, mais uma delas, só que ele tá com a armadura simples ainda, e o Homem de Ferro, tipo assim, dado o momento, o Hulk tava um pouco enfraquecido, mas ele consegue usar a energia máxima dele pra dar um soco no Hulk, só que a armadura depois disso dá um pau. O Hulk vira Banner, né, ele consegue vencer a luta, mas a armadura do Homem de Ferro dá pau, cara. E aí o Tony Stark fica preso na armadura, que ela entra tipo num modo de defesa que se tranca todinho. O Tony Stark precisa respirar lá dentro. Não tem ninguém que consiga tirar. Tá todo mundo tentando fazer alguma coisa. E aí, meio que num paralelo que nem o Hank Pym fez com Visão, a gente tem uma história parecida do Scott Lang entrando na armadura do Homem de Ferro pra tentar soltar ele de dentro. E aí ele luta contra todos os sistemas de defesa da armadura, né? Desde aqueles mecanismos de apagar microincêndios até sei lá, umas pequenas artefatos de elétricos, eletrônicos, pra impedir que algum micro-invasor adentrasse na armadura, né? Eu acho que o Homem de Ferro já tava tão cismado com o Hank Pym que já criou esses mecanismos de alerta, né? Tipo, se esse cara, esse Homem-Formiga maluco vier entrar dentro de mim, eu já vou criar esse aparato. O Tony Stark também tá pedindo, cara, o modo de defesa da armadura sem energia corta oxigênio. Que gênio! Eu acho que assim, peraí, eu vou defender o Tony Cachaça aqui. Acho que a ideia era o seguinte, a ideia era que, tipo, se alguém pegasse a armadura, né? Aí ele ficava, tipo, o cara é um psicopata também, mas enfim, ele ia matar o cara, qualquer outra pessoa que não tava usando a armadura, ficaria sem oxigênio, né? Seria fácil, ele simplesmente, tipo, a bateria da reserva ser um reconhecedor de Tony Stark, pronto. É mais ou menos o cara fala assim, eu vou colocar uma cerca elétrica na minha casa, aí ele esquece, vai lá e põe a mão. Exatamente. Ou menos isso. Porque, cara, se não tinha energia, como é que tinha sistema de defesa? Terno. Deu tilt, cara. Deu tilt na armadura lá. Não sei se era alguma coisa que tava programando. É interessante que essa história aí, ela é, de certa forma, uma versão daquela história do Hank Pym quando ele entrou no Visão. Sim, é isso que eu tava falando. É um baita paralelo, né? Bem paralelo mesmo. Né? Pra quem estiver curioso, inclusive, ela saiu em Homem de Ferro 133, tá? A luta ocorre algumas edições antes. É escrita pelo David Michelinie, como eu falei, né? E os desenhos são do Bob Layton, inclusive. Bob Layton. Que, aliás, quando na Marvel Premiere, foi Bob Layton que finalizou o Byrne. Mas só uma pergunta. O Byrne aí já era o famosão dos X-Men nessa época, 78? Não, era bem comecinho. É comecinho, bem comecinho. Já era um astro, assim, digamos. Inclusive, ele tá fazendo sanduíche aí, né, na equipe, né? Porque o David Michelinie e o Bob Layton, eles iam ficar famosos como Homem de Ferro, né? Futuramente. Aí do outro lado, além das histórias do Homem de Ferro, tem a aparição do Homem-Formiga em algumas passagens nessa época nos Vingadores. E aí vale ressaltar uma curiosidade, né? Um vilão hoje que é meio coadjuvante das histórias do Deadpool, já meio que apareceu brigando com o Capitão América, com vários outros personagens, mas que inicialmente era um antagonista do Scott Lang, é o Treinador. Sim. Sabe o Taskmaster, que é aquele cara que imita os movimentos dos outros. A primeira aparição dele é justamente uma história onde há uma reunião entre a Vespa, o Jaqueta Amarela e o Homem-Formiga para combater uma suposta instituição para, digamos assim, reabilitar criminosos, né? A instituição Solomon. Só que aí por dentro essa instituição não tinha nada de recuperar ou de ajudar os pobres coitados. Muito pelo contrário. Na verdade, tava ali pra treinar novos capangas pra essas organizações criminosas. Tipo imã, magia, e por aí vai. Ou seja, o cara entrava pra se tratar e o treinador tava ali, na verdade, criando novos agentes pra vender pra os caras. Cara, temos que dizer uma coisa. Finalmente alguém inteligente nesse programa. Porque isso era o óbvio. A Marvel tem umas 200 organizações criminosas que precisam de capangas o tempo todo porque eles são presos às dúzias pelos heróis. O cara tinha um nicho que ele ia ficar bilionário. Porra, é verdade, hein, cara? Tipo, o treinador foi genial aí, hein? Era tipo uma agência de emprego de capanga, né? É, por aí. E ele não fez nada de errado, porque o cara era só um agenciador e um treinador de pessoas. Se a empresa era criminosa, já não era culpa dele, entendeu? Ele só estava agenciando. É verdade, é boa, boa. Essa história do treinador, inclusive, assim, é a primeira vez que você tem uma boa ideia do que é os poderes dele, que ele explica bem direitinho. Ele tá armado, sim, na verdade, com uma espada, um arco e flecha, um escudo. Ele praticamente é um adaptoide dos Vingadores humanos, né? Só que aí ele fala assim, não, tudo que eu sei é porque quando eu era uma criança muito atenta e tem uma memória fotográfica. Então, eu apenas vejo o que os caras fazem e replico. É que nem o Regulus do o Cavaleiro de Ouro de Leão do Lost Canvas. Valeu, obrigado. Tá fazendo a segunda referência já, Paulo. Você já tá passando dos seus limites nesse programa. E o Scott Lang dando sorte com a equipe criativa, né? Porque quem desenhou essa história foi o Jorge Pérez também. Isso. Tá muito bem. E o interessante aqui é que a grande surpresa é que o Tark Master, né, o treinador, não estava preparado para enfrentar, por exemplo, o Scott Lang, né? Então, assim, na verdade, é difícil replicar o poder dos três, né? É tanto que eu não sei se foi nessa ou em uma história mais pra frente, o Scott Lang decide fazer uma coisa que provavelmente o Hank Pym nunca ia fazer, que era ousada demais. Ele joga a partícula Pym amplificadora numa das formigas pra atacar o cara, pra atacar o treinador. Aí porque uma formiga gigante atacando ele, meu Deus, eu não estava esperando isso. E aí ele pega. Cara, é porque o Hank Pym não fez isso, porque nos anos 60, se ele fizesse isso, a formiga ia ter inteligência de um humano comum e ia querer dominar o mundo. Bom, já chega o Besouro Escarlate. O lance do treinador, né, ele se repete mais duas histórias. Além dessa dos Vingadores, o Scott Lang confronta ele em conjunto com o Homem-Aranha, acho que numa Marvel 2-in-1 também, num outro local, porque ele tinha várias escolas de treinamento de capanga. E aí ele, junto com o Homem-Aranha, vai lá, descobre esse novo local, esse novo depósito de treinamento, para desarticular o lugar. Como é que ele descobre isso? Porque um ex-presidiário tinha saído da cadeia, foi pedir conversar com um amigo. Cara, eu não tô conseguindo emprego, não tô lá, mas surgiu esse probleminha aqui, essa coisa, esse local aí, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. E o Scott Lang meio que aconselha ele pro lado bem. Ele, quando sai da casa do Scott Lang, é morto, é atropelado e morto. E o Scott Lang, em meio que vingança do amigo, vai descobrir o que aconteceu, descobre de novo que é o treinador envolvido e vai lá com o Homem-Aranha tentar fechar o local, né, e prender o cara. Curiosamente, o treinador foge de novo. As duas vezes o treinador foge é o seguinte: ele joga um flare, né, ele acende um bastão de pó químico incandescente assim, joga pro alto assim, pra cegar a galera e foge. E mais uma vez aparece em outra história do Vingadores, junto com o Gavião Arqueiro, no novo esquema no circo. Uma das ex-colegas do Gavião Arqueiro vai pedir ajuda ao cara. O cara vai tentar investigar lá. Por coincidência, tá lá o Homem-Formiga no mesmo circo, passeando com a Cassie. E aí os dois se juntam pra mais uma vez tentar derrotar o treinador, né? Que tava lá transformando o circo num local, né, escondido pra treinar novos capangas. Ele já pensou em simplesmente, vou criar uma academia, e pronto, ele cria uma academia, uma fachada boa, legalizada, em que ele simplesmente vai treinar pessoas, essas pessoas depois, me transforma, me tornar... Treinamento, não interessa. Não interessa, seria culpa uma não é coisa, dele, né? A culpa não vai ser dele, pronto, acabou, boa. Simples. Mas cadê a má índole do cara? Que má índole? Tem que descobrir quem é os maldosos, ele tem que descobrir quem é os... Não, esses vilões. Não tem como. Cara, não tem como, cara. É aquele negócio. Wilson Fisk, ele só é preso porque ele gosta. Ele quer fazer merda, querer fazer aqueles crimes dele. Mas ele podia simplesmente ser tão vilão quanto e ter tudo legalizado. Mas eles não pensam nessas coisas. Não, mas pera aí, o Wilson Fisk até que teve uma época aí que ele pensava, hein? É que é aquela coisa, né? O lado mal, às vezes, né, sobrepõe um lado financeiro, né? Ou então o lado do roteirista em criatividade. Ninguém assistiu Poderoso Chefão 3. Essa revista dos Vingadores, inclusive, é que tem aquela capa clássica onde o Homem-Formiga tá montado numa flecha do Gavião Arqueiro. Todo mundo pensa assim, caramba, o que é que ele vai fazer com essa flecha, não sei o que, tal, tal, tal. Não, cara, simplesmente ele joga o Homem-Formiga com a flecha pra desativar uma bomba. Basicamente é isso, ele joga a flecha pro alto. Cara, quando eu vi essa aqui, o que vai acontecer com ele? Falei, vai cair, sim. Sabe o que é pior, cara? É que esse é o momento em que você vê o plágio sendo melhor que o original, viu? Porque o Grant Morrison pegou essa cena aí e colocou na Liga da Justiça dele, em que o avião era... Só que em vez do Gavião e Homem-Formiga, era o Arqueiro Verde e o Electro. E eles apenas usam isso pra derrotar o Darkseid. O desenho dos Vingadores também foi mais feliz nessa cena. Mas vamos lá, convenhamos que na época, né... Ninguém tava imaginando em algo muito miraculoso, muito elaborado, não. A ideia era apenas levar o personagem pra desativar uma bomba num foguete. E salvou toda a plateia de um circo. Vai lá, teve o seu mérito, vai. Tá bom, só o Buck não sobrevive a bombas em foguetes mesmo. Aí sim, a gente tem N histórias, se fosse parar aqui pra citar, tanto na revista do Homem de Ferro, não só essa história de ele entrando na armadura do Tony, como ele também desativando sistemas de alarme pra poder salvar a Stark Enterprise quando tava preso lá. Então a história do Scott Lang sempre foi histórias meio insólitas, ele sempre vazando as coisas sozinho, às vezes as pessoas nem sabiam que era o Homem-Formiga que tava vazando. Teve também uma Marvel 2-1 com Coisa, em que o Coisa é raptado pro microverso, pra uma rainha lá, e basicamente ele tava sendo hipnotizado por essa rainha pra fazer o que ele queria, né, que é confrontar com o inimigo pessoal dela. E aí o Reed Richards é que convoca o novo Homem-Formiga, sem ter certeza se ele era o Hank Pym ou não, e até a identidade secreta é mantida, e intrepidamente o Scott Lang decide sozinho pro microverso. A primeira vez que ele viaja lá, vai parar num mundo completamente esquisito, sem ele ter completo conhecimento sobre aquele local, e ele se dá muito bem, que ele não só salva o Coisa, como obriga os dois grupos que estavam brigando naquele universo a assinar um tratado de trégua. Foi a solução dele, assim, ó, vamos parar de briga essa porra, vou fazer um contrato aqui, os dois assinam, fazem uma trégua aí, ninguém briga e ninguém se dá mal, beleza? Pronto. Aí os dois voltam pro macroverso e acabam. Ah, não, aí tem o que acontece depois de acabar, é que assim que eles voltaram pro macroverso, o pau voltou a comer lá dentro do microverso, porque eles rasgaram o contrato na hora. Microverso, o tempo é outro, né, Paulo? Uns minutos pode ser anos ali. Mas assim, até então, as histórias do Scott Lang se resumiam basicamente a isso. Eram histórias muito pontuais, fazendo uma ou outra coisa. Tinha, claro, momentos épicos, mas ele só foi ser um personagem realmente marcante, pelo menos pra mim, quando ele foi chamado pra substituir o Reed Richards no Quarteto Fantástico, lá pelos anos 90, né? 90, que eram as histórias escritas pelo Tom DeFalco, e quem desenhava era o Paul Ryan. Histórias muito bem desenhadas, inclusive. Pra quem não lembra, é o seguinte, é a fase justamente que o Reed Richards é dado como morto, a Lydia, né, aquela Skrull que se fingiu de Alicia Masters, é revelada, mas ela continua ajudando o grupo, e o Scott Lang fica lá meio que sendo o... Vai, nem se compara com o Reed Richards, mas fica sendo o cabeça da equipe, né, a mente brilhante da equipe. Não muito, mas tudo bem. É, porque assim, a Susan Storm, ela tava meio pirada da cabeça desde que o Reed tinha, entre aspas, desaparecido. E ela apareceu num confronto com o Dr. Destino, porque o Destino também tá desaparecido. Exatamente. Tanto que o Christopher Bernard é que assume o trono da Tiveria, né? Que é aquele herdeirozinho dele. Aí, enquanto isso, ela olha assim: ah, não, eu preciso de alguém ultra inteligente pra poder ficar trabalhando no laboratório. Ainda lembro, laboratório de pesquisas espaço-temporais do Reed pra conseguir desvendar pra onde o cara tinha ido. Aí ela vai olhar assim. Ah, já sei, Scott Lang, porque o cara manja de eletrônica. Não faz sentido. Mas... Ele tem mestrado em eletrônica. Nossa, faz sentido, né? Ela tinha, sei lá, uma porrada de cientista maluco. A Susan não estava bem faz muito tempo, né? Ela tinha acabado de sair daquela identidade meia doida dela, como é o nome? Malícia. Malícia, sei lá. Começou a usar uns uniformes com uns decotão. A Malícia tava aí. A Malícia tava aí. E, apesar de tudo, foram as histórias do quarteto bem legais, né? Paralelamente tava rolando aquela força-tarefa dele lá, que era com o Franklin Richards meio adulto. Força Fantástica. Força, né? Fantástica, exatamente. E foi uma fase que deu pra trabalhar não só muito bem o Scott Lang, que trabalhou bastante da vida pessoal dele, como da Cassie. Eu acho que foi a fase que melhor trabalhou a Cassie. Ela tava já virando uma adolescentezinha lá. Sim. E tinha uma relação meio assim, claro, adolescente juvenil, assim, de namorico entre ela e o Christopher Bernard, que era o herdeiro do Destino, né? Que também era adolescente. Apesar de, na cabeça dele, ele achar que era a versão nova do Destino, né? Ele só falava feito Destino na época. E a Cassie, não. Tudo era assim, ah, desencana, cara. Vamos brincar, vamos sair pro shopping. Eu lembro bastante dessas fases. Eram bem legais. Eu tenho vontade muito de reler essa fase do Quarteto Fantástico. Apesar de outras fases mais memoráveis, essa do Tom DeFalco, ela tem momentos muito, muito interessantes. É uma fase que não é, assim, clássica, mas é competente, né? Uhum. Mas eu acho que também a nossa memória boa com ela era pela forma como ela foi publicada no Brasil, pra ser sincero. Porque naquela época ela tava sendo publicada no Homem-Aranha e era em paralelo junto com a Saga do Clone. Se tu for pegar toda essa... toda a fase Nossa. Do Cefalo era verdade, um novelão. Né? Era um novelão. Assim, as histórias nunca terminavam. É, sempre tinha um pano pra manga pra continuar. Era uma novela, literalmente. Tanto é que eu queria saber o final. E até hoje eu não li aquele Quarteto Fantástico Especial antes do Massacre que termina essa história. Mas era um novelão. E mas era um novelão legal, cara. Não, o que eu queria dizer é que a história ainda estava sendo publicada no maior novelão da Marvel dos anos 90, que era a Saga do Clone. Ou seja, dos males, o menor, né? Justamente. Estava sendo publicado no Homem-Aranha, cara? Foi. Era no Wolverine que publicava? Não, Wolverine com certeza não. Teve alguns especiais também. Teve uma história que foi no Wolverine, que foi quando o Coisa tava usando um capacete metálico, vai, por causa que o Wolverine tinha ferido o rosto dele. Aí os dois vão fazer as fases. É, ah, eu lembro que tinha disso, inclusive novo Quarteto Fantástico, né? Pois é. O voltando à história, se eu não me engano, a maior quantidade de aparições do Scott Lang foi na revista do Quarteto Fantástico. Eu tô vendo aqui, ele apareceu em 31 edições só naquela época. Então, praticamente, vamos colocar aí, foi quase 3 anos, vai. Depois é que ele aparece nos Vingadores, mas não é a revista antiga dos Vingadores. Na revista original dos Vingadores, que é justamente essas historinhas que aparecem vez ou outra, ele contra o treinador, ele ajudando os Vingadores em uma missão ou outra, ele só apareceu 14 vezes. Mas no novo volume dos Vingadores, que é pós-Heróis Renascem, o Scott Lang entra pra equipe e ele aparece em 23 edições. Quem não lembra, o Kurt Busiek, que assumiu o roteiro nessa época, ficou boa parte das edições com o Jorge Pérez, fazendo histórias excelentes. Uhum. E quando o Kurt Busiek saiu, quem assumiu foi quem? Um velho conhecido da DC, que é o Geoff Johns. Ah, é? Foi ele que foi o responsável por colocar o Scott Lang na equipe. Ele durou praticamente 23 edições, trabalhou também um pouquinho da relação dele com a Cassie, porque ele tinha perdido a guarda da Cassie, então tava aquela coisa meio complicada da relação, a mãe tinha recuperado a menina, tava aquela relação meio complicada, e foi durando assim, até acontecer o fatídico fim dele em Vingadores da Queda. Antes de chegar aí, desenvolveram o mote dele ter aquele antagonismo com o Valete de Copas, né? Exatamente. É, bater boca direto. Ele batia a boca, depois os dois viraram grandes amigos. Sim. E justamente quem é que causa a morte do Scott? Pois é. Além de ser, claro, a Feiticeira Escarlate, foi a versão do Valete de Copas. Zumbi do Valete de Copas, né? E ele também não tava no Alias, não? Da Jessica Jones. Então, outro detalhe é o seguinte: antes dessa aparecer no Vingadores, ele ficou um tempinho, acho que umas 10 edições, no Heróis de Aluguel, que é a mesma trupe do Luke Cage na época, Punho de Ferro. Enfim, a última versão mesmo daquela revista da década de 90, e começou a namorar a Jessica Jones em Alias. Curiosamente, ele acabou levando um chifre, porque o Luke Cage, olha, no meio da história, nem sei como é que aconteceu, mas o Luke Cage também começou a namorar com a Jessica Jones. Acho que ela esqueceu de avisar pra ele, que a gente vai ter tempo pra falar sobre Alias mais pra frente. Mas enfim, Scott Lang foi colocado de lado, e a Jessica Jones, do nada, começou a namorar com o Luke Cage, teve um filho, casou, fez tudo. Não, cara, foi pior ainda, porque ele foi drogado lá pelo Homem Púrpura, ficou lá paradão, deitado, pelado na cama da Jessica Jones. É verdade. Dopado. Aí termina toda a história, tudo resolvido, aí a Jessica Jones chega pra ele e diz: olha, eu tô grávida do outro. Aí ele: eu não sou pai, é não. Tchau. Mas enfim, hoje em dia quase ninguém lembra que ele foi um ex da Jessica Jones, mesmo porque a relação dela com o Luke Cage ficou marcante, né? E eu acho que isso não, de maneira nenhuma, vai ser levado pro cinema, acredito eu. Só pra fechar um pouco sobre o histórico do Scott Lang aqui, a gente citou a morte dele na Queda dos Vingadores, né? Isso passou-se um bom tempo, ele dado como morto. A filha dele, a Cassie Lang, acabou tomando o papel dele no lugar, virou a estatura, mas isso é pano para outro podcast. E só recentemente é que a gente viu a ressurreição dele em Acusada das Crianças. Em contrapartida, a Cassie acabou morrendo no lugar. E para quem quiser saber um pouco mais da história recente dele no universo Marvel, tem que ler um dos últimos volumes do Quarteto Fantástico. Na verdade, um dos últimos volumes da Fundação Futuro, que foi escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo Michael Allred, certo? Essa é aquela revista, Marvel Now, né? É uma revista muito divertida, a princípio, mas ela acabou se embananando nas confusões editoriais da Marvel. Inclusive, o próprio Matt Fraction não terminou muito bem ela, né? Que já tava meio que com um pé fora da Marvel, meio revoltado, e outra pessoa até que assumiu no lugar pra dar um encerramento nisso. Mas chegou a trabalhar até muito bem esse lance do Scott Lang querer se vingar do Dr. Destino, já que foi ele que foi o grande responsável por matar a Cassie, né? Na Cruzada das Crianças. E trabalhou bem também algumas ideias bacanas, como o que eu já tinha falado, né? Sobre a relação da partícula spin com tamanho, densidade, força, tentou trabalhar um relacionamento dele legal com a outra personagem que acabou de surgindo na revista, que é a Darla Darin, que é a Senhora Coisa, né? Uma nova personagem que foi criada pelo Fretch. Scott Lang. He's the maintenance man for my lab at Greyburn. I used to be an electrical engineer, a pretty good one. But then my daughter got sick. Último bloco desse Nominata meio meia, dessa vez o menor mesmo deles, já que o personagem não chegou a durar tanto, apesar da controvérsia que ele criou ser de tamanho família, né? Criado por Robert Kirkman, o mesmo cara que criou o Walking Dead, quando ele trabalhava pra Marvel, a gente tem o irremediável Homem-Formiga, que na verdade tem um alter ego de Eric O'Grady, que nada mais era do que um agente da SHIELD de baixo escalão. Se eu não me engano, ele era apenas um digitador da SHIELD, um datilógrafo da SHIELD. Era um carguinho bem vagabundo. Um cargo bem vagabundo, mas só que o grande amigo dele, o agente de top de linha, o Chris McCarthy, ele ia ser um agente que ia testar o mais novo uniforme do Homem-Formiga, que era um uniforme que o Hank Pym estava criando lá no aeroporto de aviões, altamente trabalhado, cheio de tecnologia extra, tinha aqueles braços com apêndice, até lembra um pouco o que a gente vê na nova versão do Jaqueta Amarela do filme. Então ele é totalmente assim, recriado o uniforme, traje de batalha mesmo, que talvez, pelo que deu a entender, o Hank Pym ia ceder pra SHIELD pra missões especiais. Só que no meio desse teste aí, o aeroporto o aviões da SHIELD foi atacado. E confusão pra cá, confusão pra lá, o Chris McCarthy acaba morto. E quem é que resolve vestir o uniforme do Homem-Formiga do lugar? É o Eric O'Grady. Só que o Eric tem assim uma personalidade mais desgraçada de qualquer outro personagem da Marvel que eu já vi. Que ele é covarde, mesquinho, tarado, não tem escrúpulos nenhum. E pra você ter uma ideia, depois que as coisas se acalmam, né? A primeira coisa que ele decide fazer, tipo, ó, eu posso diminuir pro tamanho de uma formiga, eu posso ficar praticamente invisível. O que é que eu vou fazer com esse poder, cara? Mas é claro que eu vou entrar no vestiário feminino da SHIELD e observar a mulherada. E é a primeira coisa que ele faz. E, cara, e não para por aí. O Eric O'Grady sai, tipo assim, se filtrando tudo quanto é vestiário. Ele chega até, em determinada edição, a entrar no banheiro da Miss Marvel. Na época a Carol Davis era Miss Marvel ainda, né? Uhum. Aí ele fica, tipo assim, em cima do chuveiro, parado, olhando, né? Ela tomando banho. Aí você vê os quadrinhos passando, e aí ele comenta com a tela, né? Com você, assim, cara, eu pensei que com o passar do tempo isso ia ficar chato, enjoado. Mas não ficou, tô adorando até agora. E aí termina a edição assim. Esse é o Eric O'Grady. Cara, mesmo depois das 12 edições da revista mensal dele tentar, sei lá, de alguma maneira, né, seguir essa nova missão de Homem-Formiga pra, sei lá, tentar ser um herói, mas não com muito sucesso, que ele acaba virando apenas um pontinho minúsculo no meio das grandes batalhas, né? No meio do ataque simbionte que houve logo após a lei de registro, no meio da guerra mundial do Hulk. Então, em vários grandes momentos de ou de sagas dos Vingadores, ou de grandes minisséries, o Homem-Formiga tá fazendo o seu tie-in, só que imperceptível. Ele tá no meio da batalha, mas ninguém vê ele. Ele só tá protegendo a vida dele, quer escapar com vida. Mais adiante você vê que ele é chamado pra iniciativa dos Vingadores, passa um bom tempo lá, só que ele praticamente não faz nada. Quando o pau começa a comer, ó, a briga começa a esquentar, ele, em vez de ajudar o grupo, ele praticamente diminui e se salva. E é isso que ele faz. O Homem-Formiga, esse Homem-Formiga é o cara apenas que tá preocupado com a vida dele. Depois ele se junta com uns elementos mais mau caráter ainda. Ele tem um vilão da Marvel, né, um gatuno na Marvel, que é o Raposa Negra, uma coisa assim. Um ladrão bem veiaco lá. Ele faz amizade com o cara ajuda ele a roubar, ele ajuda o cara a escapar da cadeia. Esse cara é um vilão do Homem-Aranha, né? É, esse cara, na verdade, se eu não me engano, ele é pai da Gata Negra. Pode ser ele mesmo. Sim. O único momento que você vê que o Eric O'Grady não chega a ser exatamente um vilão é quando, por exemplo, no Reinado Sombrio, que ele faz parte da equipe do Norman Osborn, do Thunderbolts, ele tá muito feliz quando ele tá lá, fazendo as missões secretas, infiltrado no decote da Viúva Negra. É, tá tudo ok, mas quando ele vê que os vilões são realmente um bando de filha da puta, cretino, psicótico, e a coisa começa a pegar pesado, aí fala assim, cara, isso é demais pra mim, eu não sou um herói, mas eu também não sou um vilão feito esses caras não. E aí ele, digamos assim, tenta se redimir, ele e o Paladino, né, são os dois caras que eram da equipe do Thunderbolts do Norman, e meio que toma uma atitude heróica no meio desse caminho. É mais ou menos aí que o Capitão América vê que ele tem um potencial e chama ele pra ser parte dos Vingadores Secretos, né? Ei, mas só uma coisa, o Coveiro. Ele tava sendo herói naquelas, porque o Capitão América já tava renascendo naquela Capitão América Renascido. Já tava meio que claro assim que a casa do Norman Osborn ia começar a cair. Aí eu lembro bem dessa edição que ele tá salvando, acho que era a Viúva Negra. E a Soprano. E a Soprano lá do avião que tava cheio de Thunderbolt. E ele fala, mas lembre-se que fui eu. Claro, então. Ele, na verdade, ele continua sendo um velho Eric O'Grady, cara. Então, assim, ele, quando faz uma atitude heróica, ele quer mostrar, olha, vê só, fui eu que ajudei. Então isso deve ser recompensado de alguma maneira, viu? Vou cobrar depois, hein? Não, ou seja, ele é mau caráter demais pra ser herói e é covarde demais pra ser vilão. É, exatamente. Mas ele é covarde demais também pra ser herói. Também. Porque, tipo, na invasão do Campo Raymond, ele se escondeu. Durante a invasão secreta, ele também não fez nada, só se escondeu. Então ele era desse naipe aí, cara. Não, quando o bicho pegava, ele diminuía e ficava ali, né? É, tipo, fui. Fui. Ou seja, a prioridade pra ele é ele mesmo, né? O grande problema dele é que quando ele começou a tomar atitudes mais heróicas, que foi nos Vingadores Secretos, a mando do Steve Rogers, demorou muito não. Em uma das missões ele morreu. Quando é? Foi substituído por uma versão, sei lá, Android, Sintozoide dele, sei lá o que diabo era, e virou Formiga Negra, o Homem-Formiga Negra, uma coisa assim. E aí virou um vilão. Eu até fiquei achando curioso que tava saindo um monte de linha de bonecos do Pop, da Hasbro, com um Homem-Formiga todo uniforme negro. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Aí eu falei, caramba, será que vai ter a participação do Formiga Negra de alguma maneira nisso aí, nesse filme? Mas não teve, né? Era só o boneco mesmo. O ato heróico dele lá foi querer ajudar a libertar o pessoal que tava sendo preso lá no mundo, que era... É, cara, é das histórias do Rick Remender da X-Force, que ele tinha criado um lugar que era onde a arma X criava as armas X, que era onde o Phantom Max tinha nascido. Né? É o mundo. É o mundo, mas isso não é do coisa, do Morrison. É, já é do Morrison, que foi aproveitado pelo Remender e por aí vai. E depois pelo Remender de novo, ele continua a história que tinha, onde eu tinha parado no Next Force. O Remender que assumiu o Vingadores Secretos depois do Brubaker, né? Foi. Uhum. Não. Cara, isso aí foi complicado. Porque teve o Brubaker, depois teve o Nick Spencer, depois teve o Warren Ellis, depois que foi o Rick Remender. Sim, vai. Mas voltando aqui. Aí ele tava lá querendo libertar os caras e tava lá enfrentando lá as versões Android malucas lá no mundo. E ele se sacrifica lá pra conseguir salvar alguém e acaba morrendo. Aí no final da edição seguinte, ele aparece como se tivesse escapar com vida, salvando todo mundo na hora H, e todo mundo, aê, ele é um herói, ele salvou a gente, finalmente fez alguma coisa que preste. Aí termina a edição seguinte, revelando que ele era um espião. É que na verdade nem era mais ele, né? Ele tava tão corajoso assim porque já era outro. Sim, o que eu conheci do personagem foi durante aquele Reinado Sombrio, né, que ele foi pros Thunderbolts, né? E aí é aquela coisa, que nem você falou mesmo, ele é muito canalha pra ser herói, e é bundão demais pra ser vilão, né? Então ele é ali no meio ali de ossos cruzados, quem era mesmo? Era uma equipe fodida, né? Ossos cruzados, não sei. Não, Thunderbolt não era ossos cruzados, não. Era aquele Nuke, né? Que era o... Bazooka. É, o Bazooka. Então, era o Bazooka. Aí tinha o Fantasma. Tinha um novo Carrasco, né? Carrasco. É, o Carrasco, é verdade. É, tinha um Paladino, que também era um infiltrado ali. Ah, pô, e aí ele viu que o bicho pegava. Ali era uma equipe, né? Ali era uma equipe completamente 13 mesmo, até pro padrão dele, cara. Então. Na época da iniciativa, né? Ele chamou a atenção do treinador, né? Não de um jeito bom. Lá no Cape Haven, o treinador falou assim: cara, eu tô ligado em você, você é bom, mas você só liga pra você mesmo. O treinador deixou ele passar na provazinha só por causa que achou curioso a personalidade dele. Os outros dois Homem-Formiga tinham problema, mas eram heróis, né? Esse aí, se fosse um gênio, cara, era um vilão mesmo, né? Ah, eu só ficava na esperança de ver encadernado essa série dele próprio aí, que eu não li muito, mas pelo pouco que eu vi, ele mais são histórias que mais homenageiam, assim, parodiam o gênero super-herói, né? É um cara totalmente avesso ao que é o que o gênero mostra, só que é uma pessoa comum, mau caráter, dentro do universo super-herói. Então tem situações bem engraçadas ali. Sei lá, era um material que eu tinha muita curiosidade de ler mesmo. Eu agora acho que é impossível a Panini publicar essas duas opções. Agora passou, né? É, passou do tempo, apesar de que haveria talvez uma chance, sei lá, o Eric O'Grady num futuro filme do Homem-Formiga desse as caras. Sim. Não é impossível, né? Quem ouviu o nosso podcast sabe que há a possibilidade disso. É tanto que, assim, no filme, a gente já comentou sobre isso, mas vale ressaltar aqui pra quem não ouviu o último podcast, durante essas 12 edições do Irremediável Homem-Formiga, ele era perseguido por um agente da SHIELD chamado Mitchell Carson. E esse cara tá no filme do Homem-Formiga. Uhum. Então, a única conexão que você tem com o Eric O'Grady no filme é esse cara. Mas, enfim, é especulação demais ainda pra o futuro. Mas, fora essas edições que não devem sair no Brasil, então, se você quiser lê-las, vai ter que buscar o encadernado fora. A Panini teve a bondade de publicar agora, com o lançamento do filme, esse especial Homem-Formiga Mundo Pequeno. Além de ter a primeira aparição do Hank Pym e a primeira aparição do Scott Lang, que a gente já citou aqui, tem uma minissérie em 3 edições que é Homem-Formiga e Vespa Small World. Essa edição ocorre mais ou menos na época em que o Hank Pym tava de luto e ele tava usando aquele uniforme de Vespa, lembra? Nos Poderosos Sim. Vingadores, todo amarelão lá. Isso, aquele momento trágico da vida dele, muita gente quer esquecer. E ele também tava no comecinho da Academia dos Vingadores. O Eric O'Grady ainda era um Homem-Formiga nessa época. E aí ele meio que queria ganhar a bênção do Hank Pym. Porque, poxa, o Capitão América me deu uma chance pro Guerreiros Secretos. O Homem de Ferro deixou ficar com o traje. Que na época o Homem de Ferro era o mando da chuva da SHIELD, né? E tinha deixado ele ficar com o traje. Mas, pô, o Hank Pym até hoje não me perdoou porque eu roubei o uniforme dele, cara. E é curioso, né? Porque fala: pô, mas você deixou outro cara assumir o manto. Aí eu: sim, eu deixei. Você eu não deixei. Pelo meio dessa história, ele tem muita confusão, porque o Hank Pym acha ele um canalha. Ele fala: cara, não é possível que eu não acerto uma. Eu já criei o Ultron, agora eu sou responsável por você. Ele fala na frente do Eric O'Grady, né? Cara, ele podia se olhar no espelho primeiro, né? É, tudo bem, mas, cara, querendo ou não, ele tá tentando se redimir. É tanto que nessa edição Mundo Pequeno, você encara um Hank Pym tentando corrigir os erros dele. Então ele sabe que fez muita sacanagem com a Vespa, aí ele tenta criar um instituto pra ajudar mulheres que sofreram um abuso doméstico do marido, por aí vai. Tenta fazer não vou contar spoiler aqui pra quem não viu a história, mas tenta fazer algo em prol do Bill Foster, né, em memória do Bill Foster. E também, no final das contas, apesar de toda a confusão que envolve com a Ima, né, que a Ima até, em certo momento, ela faz uma tentação pro Hank Pym nessa história, né, ela fala assim: cara, você é um gênio, consegue inventar isso aqui, você podia estar do nosso lado, criando um mundo maravilhoso. E tem um pouco disso, de mexer no caráter do próprio Hank Pym. Aí, pra quem for ler a história, vai saber como é que isso finaliza, mas o grande mote final é, digamos assim, o Hank Pym finalmente aceitar o Eric O'Grady como um novo Homem-Formiga. Bom, aceitar naquelas, né? Não vou entrar em detalhes aqui. A edição acabou de sair pela Panini. Pra quem não comprou, eu tô recomendando. Não tô fazendo média aqui, não. Não é só porque eu gosto do Eric O'Grady como personagem. Tá bem trabalhado. Mesmo tendo esse Hank Pym na fase da Vespa, que é vergonha alheia, tá? Pra quem não comprou ainda, pode comprar. Inclusive vocês aí. Dr. Pym. Shield, thanks you for lending a hand and taking Whirlwind down. atualmente a Marvel relançou a revista do Homem-Formiga. Lançou primeiro umas 6 edições antes da vindoura Guerras Secretas. E tá relançando de novo, agora na Marvel que tá por vir. E a pegada parece que tá muito boa. Quem assina a revista é o Nick Spencer. Quem conhece o trabalho do Nick Spencer sabe que é de primeira. O que ele fez nos Inimigos Superiores do Homem-Aranha é fenomenal. E se ele levar metade daquilo pras histórias do Homem-Formiga, eu já virei fã. Realmente eu não li nada ainda, a gente nem vai falar nesse podcast, vamos guardar pro futuro, mas tá em boas mãos, é isso que eu posso dizer. Então, pessoal, a gente encerra o programa por aqui. A gente ainda tem um podcast sobre filme que tá vindo por aí, mas temos outras novidades pro segundo semestre de 2015. Então, até o próximo. Só uma frase: com pequenos poderes vem grandes responsabilidades. Boa, um bom jargão pro personagem. Então, até lá. Goodbye, Dr. Pym, wherever you are. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.